30 anos, né? 91 para cá, né? É um time muito jovem, faz uma história muito linda, muito jovem, mas chega uma situação que realmente ninguém esperava. O Souza realmente transcende aquilo que nós imaginávamos quando iniciamos com essa equipe para o futebol profissional. Realmente, o Souza hoje deixa muito boa impressão. Exatamente, equipe do CRB, a minha direita, a representação do Souza, a minha esquerda, o Souza com camisas brancas, calções brancos, números verdes. A equipe do CRB com camisas vermelhas, com detalhes brancos, calções vermelhos, detalhes brancos, meiões brancos. Portanto, equipe do CRB e Souza que vai disputar uma vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Saída de bola pertence à representação do CRB. Aqui no estádio perpétuo do estádio Marizão, torcedor do Souza faz um barulho enorme, faz a festa, é a charanga do ritmo de carnaval, sendo acompanhado pelo Souzão da líder, a bola está rolando no Marizão. Começa o jogo do Marizão, trabalha a equipe do CRB no campo de defesa, está jogando com o zagueiro Fábio, empurrando mais na frente, distribui o jogo lá na frente no comando de ataque para Pedro Castro, ele domina, levanta a cabeça, conduz o jogo, abre espaço pela direita, recebe, Herder, dominou, empurrou lá pelo meio, vem no ataque a representação do CRB, tira bem a defesa do Souza, o Souza se recompõe, está jogando da defesa para o ataque, vamos puxar esse contra-golpe, meu filho, o Souza desce, ali pelo lado esquerdo, trabalha Gilmar, Gilmar empurrou bola lá na frente, dentro do jogo, lá no comando de ataque, a bola vem lá pelo meio, na dividida, sofre falta, Ivonísio. E ali é falta para a equipe do CRB. Cobrada, já cobrada já. Alemão abriu espaço pela direita, tenta, o Hereda dominou, ajeitou, empurrou no meio, lá vem o CRB apertando, bola caindo com o Dedé, dominou, cruzou, chega, se safou na defesa do Souza, o rebote sobe outra vez com a equipe do CRB que ataca ali pelo lado direito do campo, bola caindo ali pelo lado direito, o Hereda dominou, ajeitou, vai cruzar, atenção, se enfiou pelo meio, ameaçou, bateu, tira bem a defesa do Souza, enquanto o clube puxa o contra-copo. Lá vem o Souza tentando a jogada, chega no rebote, equipe do CRB ali no campo de defesa. Sai trabalhando o CRB, ali no setor de defesa com o Alemão, empurrando no meio, lá pelo meio para o Cristepu, tá dominando, abrindo espaço aqui pelo lado esquerdo, vem tocando bola, abre espaço para o Alemão. Alemão dominou, parou, pensou, raciocinou, encosta pela bola pelo meio. Vem o rebote, equipe do CRB com o Danielzinho. Danielzinho abriu espaço lá pelo lado direito, na subida de Hereda. Dominou, atenção, tentou passar e marcação cerrada, chega bem o rebote, a defesa da equipe do Souza. Aí, um jogo meio truncado, meio difícil, doutor Joelho. É, já demonstra o CRB, um time grande, né? Um time que toca muito bem a bola, um domínio muito grande ali no meio campo, mas o Souza vai bem. O Souza vem no ataque, tentando o jogo ali na frente, o rebote sobra para a equipe do Souza Esporte Clube. Trabalha ali pela bola de Gilmar, dominou, marcado, cercado, insiste dentro do drible, encostou a bola lá pelo meio, trabalha Diego Viana, Diego Viana vem conduzindo a moça branca, fez a tabelinha, olha a penetração fundamental. Vem, bola solta ali pelo lado esquerdo, armação de jogada, tentando o ataque do Souza, chega tirando a defesa da equipe do CRB, através do zagueirão Fábio Alemão, expulsando jogada lá no campo de ataque, Luiz paralisa e marca falta, Ivonísio. Alto giro distribuidora, tudo. Tá chegando o som aqui não, Ivonísio, o seu microfone, viu? Tá vendo um probleminha, viu? Agora tá? Agora tá, né? Já troquei as pilhas. Olha aí o CRB, quase, quase. Chega aí, meu caro Ricardo Brilhante. 0-0, Copa do Brasil. Informando pra você ver aí, segundo bico entre amigos. É, meu amigo, Praça Largo da Estação, 16 de agosto. Primeiro, segundo prêmio, uma moto Pop 110. Terceiro prêmio, uma Chinerai 175. O apoio do Grupo Barbosa Cachaça Serra de Areia, Anselmo da Serigrafia, Arte Serigrafia e François Soa, escanteio para a equipe do CRB, olha aí, ó. Danielzinho bateu escanteio, olha a cabeçada, a bola passa pela linha de fundo. É apenas tiro de meta para a equipe do Souza, ao fugir do distribuidora, tudo em atacado, em estilo de cereais e do varejo. bebidas em geral, em novo endereço na Saúl Pedrosa de Melo, número 50, bairro Alto do Cruzeiro. Rua principal do Campestre Clube de Souza, telefone 9151-0694. É Alto Giro Bebidas, um abração para o nosso amigo da Alto Giro Bebidas, gente da melhor qualidade. A bola vai se perdendo pela linha lateral, arremesso lateral para a equipe do CRB. Atenção motorista, empresários de Souza e região, a Info Souza, rastreadores, está há mais de 13 anos no mercado, oferecendo segurança, tecnologia e tranquilidade para você e seu veículo. Info Souza, rastreadores, 13 anos de confiança e credibilidade. Fale com Bruno Gadelha, 981-22-1695. Vem apertando a equipe do Souza, chega tomando bola. Iranilson, Iranilson deu com defeito, o CRB insiste, olha o CRB tentando a bola lá na frente do campo de ataque, tentando o jogo na penetração fundamental, chega tirando do abafa a defesa da representação do Souza, e o contra-golpe é perigoso, vem caindo o contra-golpe lá na frente com o Veraldo, recebeu, dominou, atenção, parou, encostou lá pelo meio, vem bola com o Diego Viana, entregando na frente para Mateuzinho, e para o espaço do Iranilson, trabalha o Iranilson, foi ali de fundo, passou legal, tentou, insistiu, a bola vem e poderou outra vez do Iranilson, entregando para Diego Viana, no bater remate, a torcida aplaude aqui do Souza, vem o zagueirão central da equipe do Souza, saindo jogando linha, Cristian, e a Cristian na frente para Marcelo, Marcelo serviu, Gilmar, Gilmar recebeu com o Silvio, empurrou para Diego Viana, tenta a jogada, Diego Viana retardando o jogo mais atrás da Hermet Cristian. Hermet Cristian é o zagueirão, dominando, rápido espaço para Iranilson. Iranilson tentou receber a bola, sai, arremesso lateral. Saiu, arremesso lateral, não dominou o jogador Iranilson, mas bom contra-ataque do Souza. Informando para você a Útil Baby, a loja amiga do CBB, há 16 anos no mercado, oferecendo o que há de mais para o seu bebê, na rua Rui Barbosa, número 11, no centro de Souza, a Útil Baby. Abraçar meu amigo Leleca, em nome também de Frigobrito, carnes e frios com preços incríveis, ao lado do Pet Shop João Silvestre da Silva Marins. Copa do Brasil aqui, 0-0. Escritório de emplacamento do São José, o mais completo escritório da cidade para regularizar o seu veículo, localizado na rua Engenheiro Carlos Pires de Sá, do centro de Souza. Alô, Aparecida Sabendo e família. Vem o rebote, equipe do CRB atacando, tentando fustigar lá pela ponta, tenta receber o Dedé, dominou, cruzou, mascada, agora vai para a linha de fundo, é apenas tiro de meta para a equipe do Souza. A bola saiu, só tiro de meta que favorece a equipe do Dino. Informando para você, Braz Bebidas, por trás da antiga Telemar, gol chegou. Braz Bebidas, bebidas quentes e geladas. Aqui também, em nome de Rede Farma, farmácia do menor preço. 0-0, e o CRB só na pressão, né, Sobrinha? Prefeitura de Veirópolis, a Serra Branca no futuro, lá vem o Souza na velocidade com o Veraldo, armou, tentou cruzamento, explodiu na defesa e vai para lateral. É lateral ou escanteio, Ivonísio? Ele tá dando só lateral, 0-0, lateral que favorece a equipe do Souza, informando a Prefeitura Municipal de Marisópolis, prefeito é Lucas Braga, compromisso e trabalho, é do Souza. Vamos lá, Souza, vai chegar, olha a batida, segura bem o goleiro Matias Albino. É, mas valeu, hein, o Souza chegou fazendo o goleirão da equipe do CRB trabalhar, meu filho. Exatamente, Chico Autopeças, com a maior variedade em peças automotivas, driblando seus concorrentes e marcando aquele golaço em preços baixos. Isso é bom, sorvete que alimentam. Temos água, gelo, açaí, pombas e frutas. Isso é bom, qualidade que surpreende. Doutor Sandro Soares diz que até fica competitivo e comportamental, atendendo nos sapos em Capa Norte durante a semana em Baldos Céus, no Rio Grande do Norte. Afeta a equipe do CRB, que sai jogando da defesa para o campo de ataque. A bola vem lá pelo meio com o Nando e Alcinho, recuando bola mais atrás com o zagueiro central, o Fábio Alemão. Distribui para Daniel Silva Souza, faz uma marcação ferrenha, tentando de todo jeito. Bola caiu lá pela linha de lado. É. A torcida faz a festa. Houve a pressão, o Souza pressionou e ganhou a bola. Iranilson, olha aí o Souza no ataque. Vem Iranilson, dominou, entregou para Diego Viana. Diego Viana fez a armação de jogada, cruzou na boca do gol, sai bem o goleiro Matias. Foi, Iranilson. Foi com muita força, mas valeu, eu digo que valeu. Conosco também nessa noite de hoje aqui, Farma Fórmula, a sua farmácia de manipulação. Excelente atendimento, sem falar na qualidade dos seus produtos. Farma Fábula, aqui o sorriso é meu amigo, é fácil. Venha nos fazer uma visita. Com certeza temos o produto ideal para você. Fórmula, Fórmula 0-0 aqui no Marizão. Atenção, torcedor brasileiro, confira comigo. Tempe o placar. Do Wilson, decorridos 9 minutos cravados do primeiro tempo de jogo. O placar de Armazém Paraíba, tudo em móveis, eletrodomésticos, barato e fiado aqui no Armazém Paraíba. Ninguém faz igual, está marcando. 3-0. O CRB também tem 0. A hora padrão do Brasil, em nome de Sebon Sorvetes que alimentam e Cachaça Serra de Areia 100% natural, a melhor do Brasil, está marcando. A hora é essa, meu filho. São 19 horas e 41 minutos em Suda. Líder FM. Vivendo emoção forte na Copa do Brasil. O reparto sobra para a equipe do CRB que vem pelo lado esquerdo com o Lucas. Lucas estendeu bola lá na frente para Danielzinho. Danielzinho recebeu, vai partir para cima, passou legal, vai fuzilar, tentou, dominou, insistiu, empurrou mais atrás, lá foi com Pedro, Pedro dominou, vai ameaçar, abriu espaço ali pelo lado esquerdo, recebe Lucas, vai cruzar, cruzou, pingado, a bola passa e vai para a linha de fundo. Tem tiro de meta para a equipe do Souza. Só tiro de meta, só tiro de meta. Cruzamento foi longo, tiro de meta, informando para você. Braz Bebidas por trás da antiga Telemar, ligou, chegou, ligue 99112-8649. Aqui em nome de Jota Eletrogames, a maior loja do conceito de Souza. Empata o fígado do Beco do Açougue. JC Malhas, malhas, tecidos e aviamentos. 0-0, ninguém é de ninguém aqui no Marizão. Aqui, líder FM de Souza, você é a maior razão da nossa audiência. MA Fogões, tudo para fogão, ventilador, liquidador, peças e consertos. MA Fogões, agora eu chamo a opinião do comentarista da palavra verdadeira, doutor Joelho. Souza com uma postura muito boa, com um adversário excelente. Boa postura da equipe do CRB, mas o Souza realmente faz um grande jogo. Vem Iranilson pela direita, armou, cruzou, Bambam, dominou, limpou, vai marcar, atenção! Quase que o Bambam colocava no fundo da meta. Oi, Bonizio. Ele falou que o dia era hoje. Foi? Ele reclama do puxão. Jogadores do Clube de Regatas do Brasil. Reclama de perto, não houve nada. Informando o supermercado, mais Rodrigues, o dedão de cada faz economia de verdade. Reinfarma, a farmácia do menor preço. O jogo é lá e cá, o Souza não se intimida. Na Copa do Brasil, o Souza se agiganta, meu filho. MA Fogões, tudo para fogão, ventilador, liquidador, peças e consertos, conserve seus eletrodomésticos. Eles são mais duradouros e resistentes. É a MA Fogões. Cardiomed faz bem ao coração do Dr. Vinícius Kelly e Gustavo Ney, que atende no Complexo Hospitalar Santa Terezinha. Lá vem Meteuzinho, dominou, limpou, cruzou na boca do gol, botou, vem Veraldo, conduziu, olha o tiro, explodiu na defesa, botou, com o Diego Viana, vai armar a jogada, limpou, na penetração fundamental, entregou para Mateuzinho. Tenta o cruzamento, pingado na boca do gol, tira a defesa do CRB. O Souza vem apertando, apertando, tentando chegar no primeiro gol. Lá vem o Souza tentando, Diego na frente, para Bambam, virou, cruzou. O Veraldo cruzou mal. A bola foi para a linha de fundo, lamentável. Entrou, né? Tá chegando, o Souza tá chegando. Levanta a galera. Informando a Prefeitura Municipal de Marizópolis, produtos de limpeza Laville, Marcos Veículo, empreendimento de Marcos e Sessão. O Souza tá gostando do jogo, meu filho. Cachaça, Serra de Areia, 100% natural, melhor do Brasil. Vem no rebote de bola, equipe do Souza. Chega retomando as ações, a representação do CRB que está jogando ali no campo de defesa. Empurrando no meio para Crístico. Crístico domina, levanta, abre espaço lá pela direita para Hereda. Hereda recebeu lá pelo lado direito. Ele vai tentando fustigar a jogada, empurrando a bola lá na frente. Vem tomando bola, equipe do CRB com Pedro. Pedro trabalha ali dentro da roda gigante. Vem conduzindo a moça branca, abre espaço mais atrás, está jogando. Vem o jogador Danielzinho encostando bola pelo lado esquerdo para Lucas Lovatti. Lucas Lovatti atrasando bola mais atrás para o Fábio Alemão. Fábio Alemão encosta de lado, sai jogando com seu zagueiro Breston. Bressan dominou, parou, pensou, raciocinou, tenta o CRB sair da defesa para o campo de ataque, não está encontrando espaço, preferiu retardar o jogo mais atrás com o goleiro Matias da frente para Fábio Alemão, ex-13 de Campina Grande, abre espaço mais na frente para o camisa 10 Danielzinho atravessa a linha que divide o círculo central, ele vem conduzindo, gira para um lado, gira para outro, preferiu retardar o jogo mais atrás com Pedro Castro, abrindo espaço lá pela ponta, outra vez com Danielzinho, vem trabalhando para a equipe do CRB, que vem tocando bola, tentando encabular a equipe do Souza, mas o Souza é forte, o Souza não desiste, vem apertando, o CRB tentando o jogo, lá no campo de ataque, olha a bola longa, vai quicando, saiu, Ibonísio, e ali é tiro de meta, o Wagner Margalhães, o Nascimento, ele é muito experiente, né? Tá em cima do lance, a bola saiu, informando o Sandro Baterias, distribuidor das baterias Craudo para todo o estado da Paraíba, seja o distribuidor, revendedor Craudo, ligue 83-3531-2538, 993-72-6754, Sandro Baterias, ligou, pegou, meu filho! Exatamente, produtos Isis gostoso, como ele vem, estampado na camisa do Souza Esporte Clube, Armazém Paraíba, tudo em móveis eletrodomésticos, barato e fiado no Armazém Paraíba, ninguém faz igual, Mundial Cria na loja de limpeza do Alto Sertão Paraíba. Dino Diesel, peças para vans, picapes, caminhões e ônibus na BR-230. É com a Dino Diesel. Dino Diesel é a solução para você que tem carros grandes resolver o seu problema com preços espetaculares. Vem apertando a representação do CRB que sai jogando, vai todo para o campo de ataque, tentando o toque de bola ali no sistema de defesa. Sai jogando com o zagueirão central Bressan. Dominou mais atrás para Fábio Alemão. Fábio Alemão protege, gira para um lado, gira para outro, preferiu retardar o jogo com o goleiro Matias Alvino. Goleirão sai jogando, mas na frente ele entrega a bola com o Bressan. Bressan para, empurra a bola lá pela direita para Hereda. Hereda recebeu, vem conduzindo, vem fechando pelo miolo. Mais atrás, encosta a bola com o Fábio Alemão. Fábio Alemão sai jogando, empurrou no meio para Pedro Castro, que perdeu a bola. Lá vem o Souza com o jogador Ernesto Cristian. Sofre a falta. E é falta em favor do Souza, Ibonísio. Falta em cima do lance, o árbitro. Parou o jogo, falta o Bambam, tem ali o Viana, é assim de longa distância, mas dá para arriscar, meu caro Ricardo, informando a Vivian Baby. Ah, meu amigo, a loja amiga do seu bebê, há 16 anos no mercado, oferecendo o que há de melhor, móveis e artigos para o seu bebê, situado na rua Rui Barbosa, no centro, para montar o enxoval completo do seu bebê. A Útil Baby, a loja amiga do seu bebê. Diego Viana, o Bambam vai mandar tomou muita distância, meu caro Ricardo. Bate muito bem daí, viu, Ricardo? O Bambam, você tem informação que ele bate bem, bonito? Disse que bate bem, é um foguete. Vamos ver se essa bola. Diego, saia, deixa o Bambam bater. É jogada ensaiada, né, papai? É ensaiada, né? Vai, Diego, pra cobrança. Três homens na muralha humana da equipe do CRB. A expectativa é grande, hein? A expectativa é das maiores, só Deus sabe o que pode acontecer nesse momento. O torcedor tão ansioso, correu o Bambam, bateu um tiro, voltou, tira a defesa do CRB através do Bressan. E aí, foi perigo total. Lá vem o Souza, se recompondo, bola solta lá na frente. Veraldo tentou a armação de jogada na boca do gol. O goleiro entrou com bola e tudo, Ibonísio. Caiu, houve a falta do Herbert Christian, né? Ele subiu com o goleirão Matheus pegou, mas a bola foi falta. Jogo parado, o Souza vai pra cima, meu filho. Informado, vem aí o segundo bico entre amigos. É, meu amigo, dia 16 de agosto, na Praça Largo da Estação, três prêmios, duas motos, Pop, 110, 0 quilômetro, Xenerais, 175, 0 quilômetro, o apoio é de François Assum, Grupo Barbosa conosco, a animação é do Rei do Shot, Gilson Mania, também de, meu amigo, Arte Digital, Anselmo e Paulinha. Alô, François Assum, é dia 16 de agosto, aqui o jogo segue parado. 1-0 para a equipe do... Aliás, 0-0 entre Souza e CRB, meu caro Ricardo. Super Félix, o Guilherme em primeiro lugar, promoção de área, segundo do Frango, terça fora e serve, é do Super Félix, vem trabalhando bola, o Marcelo, zagueiro Marcelo domina, levanta a cabeça, olha para um lado, olha para outro, preferiu retardar mais atrás com Diego Viana. Diego Viana conduz a moça branca com muito carinho, mais ataque para Everton Cristian. Everton Cristian se viu, Iranilson, Iranilson limpou, passou, é falta, não pode segurar o jogador. Então é falta, é falta, é falta em favor do Souza. É, o Iranilson foi puxado, né? Visivelmente puxado, jogo parado. Informando a área de lazer Vasbar. Também conosco o produto de limpeza Lavilha, cachaça serralharia 100% natural. Aqui é Copa do Brasil e veio o Dinão aí, ó. Obrigado por estar com a líder em primeiro lugar. A líder em primeiro lugar no esporte, no jornalismo e na música. Grande promoção na chave Avenida em todos os pneus e passeios, caminhonete e caminhão e mais toda a linha de sucessão. Vereador Márcio das Bancas. Humildade e trabalho é o vereador Márcio das Bancas. Vem no rebote, equipe do CRB que tenta ir para o ataque, chega tomando bola, equipe do Souza, que dá a resposta ali no setor de defesa. Lá vem o Souza tocando, empurrando da frente para Mateuzinho. Mateuzinho dominou mais atrás para o zagueirão Ian. Ian entregou para Iranilson. Iranilson recebe aqui no vazio pela direita. Ian vai passar para receber. Iranilson tentou, a jogada foi mal. Foi mal do Iranilson. Ele ficou indeciso, não deu a bola com perfeição e tentou recuperar a bola e não teve mais tempo. É, e o alemão mandou para a linha lateral. É, o Iranilson ali está voltando a sua forma, viu? O Iranilson, dentro do jogo de Santa Cruz, da quinta-feira, que a gente vê que é outro jogador voltando à sua forma. Iranilson, em nome de Farma Fórmula, a sua farmácia de manipulação. Farma Fórmula, aqui segue 0-0. Mais o Drix Supermercado, dois endereços do Raquel Gadeira e da Nelson Meira. Olha o Souza aí, ó. Olha o Souza tentando o ataque, a bola vai passando, se perdendo pela linha de fundo. A bola foi muito longa, não deu para o atacante Bambam, que fica reclamando. 0 a 0, em nome de Frigobreto, carnes e frios com preços incríveis. Bata o fígado do beco do açougue. Aqui é Copa do Brasil, meu filho. Exatamente. A Clínica Cardiomédia dispõe de atendimento especializado em cuidados com a saúde do coração, aliando conforto e tecnologia com os doutores Vinícius Kelly e Gustavo Ney, que atende do Complexo Hospitalar Santa Teresinha. Vereador Márcio das Lancas, humildade e trabalho ao vereador Márcio das Lancas. Aquele abraço forte, grande vereador, está conosco. Escritório de emplacamento São José, o melhor escritório da cidade Sorriso. Tubos e conexões Tigres, tintas Quimilux, 15 litros por apenas R$ 69,95. É com a nossa, o nosso amigo Onofre em matéria de construção. Massas Corriban, corrida 20 quilos, R$ 37,95. Tudo em Onofre tem com preços que ninguém tem. Onofre tem do piso ao teto, na parte elétrica, na parte hidráulica. Onofre tem. Lá vem bola com a equipe do CRB, que fustiga lá pelo meio com o Christopher. Dominou, tentou o lançamento com defeito, agora vai se perdendo para a linha de fundo, em tiro de meta. Ele não dominou bem, viu, Ricardo? Ele não dominou bem. Na hora que ele tentou, a bola saiu em tiro de meta. Informando para você, Prefeitura Municipal de Marizópolis, prefeito Lucas Braga, compromisso e trabalho, quiosco Rei do Baião, área de lazer Vasbar, JC Malhas, Malhas Tecidos e Aviamentos, com loja em Souza, Patos e Cajazeiras, Paulo Ferro, em Natal, no Rio Grande do Norte, empreendimento do meu amigo Christian. Traz bebidas por trás da antiga Telemar, ligou, chegou. Ligue 9912-8649. Aqui segue 0-0. E o Souza vem pro ataque. Aldinho Coifer, salão de beleza com a equipe especializada em quatro barba, serviços de manicure. Lá vem Danilson do pique, no toque, no pique da bola. Fez a armação de jogada. Lá na frente com o Mateuzinho. Sensacional o Mateuzinho jogando uma grande partida. Entregou para o jogador Diego Viana. Fez a armação para Veraldo. Veraldo mais atrás para Gilmar. Ameaçou a bomba. Segura bem o goleirão. O Souza quando chega, chega com perigo, viu, seu Ricardo? O Souza quando chega, chega com perigo. Informando o área de lazer Vasbar, cachaça serradearia 100% natural e Rede Farma, a farmácia do menor preço. Exatamente, Alto Giro Distribuidora, tudo em atacado e no varejo, tudo em estivos de cereais e bebidas em geral, em novo endereço da rua Saúl Pedrosa de Melo, número 50, bairro Alto do Cruzeiro. É na rua principal do Campestre, Clube de Souza, 991510694. É Alto Giro Bebidas. Lá vem bola com Souza, dando a resposta, sai da defesa para o ataque com Diego Viana. Sensacional na frente para Bambam, dominou, passou, lá vem conduzindo com muita raça e categoria, na penetração fundamental, ajeitou, tentou, sassarico demais, fez a falta. braços, né? Abriu os braços, mas ficou reclamando, disse que não fez nada, né? Mas o Wagner do Nascimento Magalhães estava em cima, informando a Útil Baby, a loja amiga do seu bebê, há 16 anos no mercado, trazendo o que é de melhor para o seu bebê, Rui Barbosa do centro. Atenção, torcedor brasileiro, confira comigo o tempo e o placar. No meu 23 minutos, cravamos do primeiro tempo de jogo o placar de Armazém Paraíba, tudo em móveis eletrodomésticos, barato e fiado, aqui do Armazém Paraíba, ninguém faz igual, está marcando. Tem zero. CRB também tem zero. A hora padrão do Brasil em nome da cachaça, Serra de Areia, 100% natural, vivo, diesel, tudo em peças para caminhões. Isto é bom, sorvetes que alimentam, 19,55 minutos em Sousa. Líder FM, Ricardo Brilhante. Vivendo a emoção forte do futebol, com Sousão bem nordestino e bem brasileiro, Líder FM, os campeões de ouro. Vem trabalhando bola, equipe do CRB lá pelo miolo, vem dominando lá pelo miolo, o CRB tendo o jogo, abrindo espaço, a bola vem lá com o Pedro Castro, dominou, parou, pensou, insistiu, entregou lá pelo meio com Crespo, Crespo vem conduzindo, abrindo espaço lá na frente, vem tocando bola, equipe do CRB agora no campo de defesa com o Fábio Alemão. Zagueirão Fábio Alemão atrasando bola mais atrás com Bressan, Bressan está jogando, abre espaço, vai na frente e vem, tocando muito bem a bola, equipe do CRB, conduzindo o jogo, lá na frente, Fábio Alemão está jogando, aqui pelo lado esquerdo, ele domina, empurrou no meio com o volante, Crespo, Crespo recuando mais atrás com Bressan, Bressan domina, para a frente, encosta com Hereda, Hereda dominou, ajeitou, fechou pelo meio, vem jogando lentamente, equipe do CRB, comendo tempo, abrindo espaço lá na frente do campo de ataque, o CRB tenta o ataque com Douglas, Bácio, Bácio dominou, abrindo espaço lá pela ponta, tentando o jogo, vem movimentando bola, equipe do CRB, lá aqui pelo lado direito, tocando mais na frente, e aqui Líder, você é a maior razão da nossa audiência, todos os dias você tem o Líder Esportivo, o CRB aperta lá pela ponta, tentou, Hereda atrasando bola mais atrás, vem conduzindo, abrindo espaço, vai cruzar, na penetração, olha a batida, segura o goleiro, voltou, a bola explodiu para a linha de fundo. Eita, Ivonis, o bicho tava ficando feio pro Sousa. O Moisés pagou geral, ele deu o rebote, o jogador, melhor oportunidade do jogo, o jogador da equipe do CRB perdeu, mandou por cima da meta, o Magalhães está lá e agora ele tá dizendo que é tiro de meta 0-0. Informando Rede Farma, farmácia do melhor preço, supermercado, mais o drink, seu dedo de casa, faz economia de verdade. E a Útil Baby, a loja amiga do seu bebê, é Copa do Brasil, não é fácil, hein? 0-0 é pênalti, meu filho. Exatamente, 26 minutos cravados e 30 segundos, é hora de opinião, a opinião é do comentarista da palavra verdadeira, doutor Joelho. O Sousa, com a postura muito boa, um time maduro, um time que sabe o que quer, a postura do meio campo bem interessante, com a entrada do Matheus Guimarães, o time cresceu muito, e a postura de quem sabe o que quer, joga com um adversário perigoso, um adversário muito bom, é um jogo muito tático, muito técnico, de duas equipes realmente que sabem o que querem. Agora o Sousa fez muito bem essas duas partidas, o Sousa cresceu muito. Você não vê mais aquele desafio, aquela bola jogada de longe. Agora o Alessandro Telles realmente botou a sua mão e o time começa a jogar como se esperava. Um grande jogo aqui no Marizão. Exatamente. É, com rastreamento da InfoSouza, você acompanha seu veículo em tempo real pelo celular e realiza a gestão de sua frota com total eficiência. Pensou em rastreamento e gestão de frota? Pensou InfoSouza? Lá vem o CRB tocando bola no campo de ataque, tentando lá o Mica Gol. Dominou, ajeitou, parou, entregou lá pelo meio com Pedro. Pedro abrindo espaço lá na frente, movimento outra vez. Pedro recebeu. percebeu, vem chegando lá no campo de ataque, na penetração fundamental, chega no rebote o Souza. O Souza agora deve puxar o contra-golpe, abrindo espaço mais atrás para o zagueirão, o Everaldo, que está jogando um pouco recuado, abrindo espaço lá no campo de ataque, o CRB tenta aprofundar o jogo, vem tocando bola ali pelo lado direito, com Breta, Hereda dominou, ajeitou, parou, meteu mais atrás, vem conduzindo, entregou na frente para Crespo, Crespo dominou, encostou na frente para Micagol, girou, marcação cerrada, vai ser o cruzamento, na entrada da área, chegou bem a defesa, tirando de todo jeito. Aí um jogo muito difícil para a equipe do Souza, Dudu. Jogo muito complicado, mas o Souza muito bem, gosto muito do sistema defensivo, muito bem articulado, um time bem compacto, um time realmente sabe o que quer, sabe na hora de sair, sabe quando deve sair, a hora de atacar e a hora de defender. Realmente cresceu muito o Souza nesses últimos jogos. Jogo complicado, mas o Souza está saindo muito bem. Farmácia Santa Luzia, o melhor é medicamento, Vita Fumaria, farmácia da família Souza, tem plantão nota mil, Kelly Souza da líder. Muito bem, Ricardo, é gol pela Copa do Brasil, o Ceará abre o placar diante do Maranhão, o jogo lá no Maranhão, agora Maranhão 0, Ceará 1, informou Fernando do Pastel, o melhor pastel da cidade. Lá vem o Souza, bola boa com o Beraldo, penetração fundamental, tem na frente Bambam, girou, dominou, meteu mais atrás, vem tocando bola, eita, vem outra vez o Souza Esporte Clube, abrindo espaço, que lindo lance para Iranilson, atenção, vai armar, cruzou, bateu na defesa, vem trabalhando outra vez Iranilson aqui pelo lado direito, dominou, vai fazer armação, entregou na frente para o Diego Viana, passou legal com muita habilidade. Eita, o cara fez aquela força lá. Ele puxou a camisa do Diego Viana. O bandeirinha que viu. E o cara do CRB puxou. O bandeirinha que viu. Agora o Wagner Magalhães está dando o cartão amarelo só pro Diego Viana. Mas o alemão puxou a camisa do Diego Viana. Tinha que dar cartão para ele também. Eu tô aqui em cima do lance, né? O Wagner Magalhães tinha que dar cartão para um zagueiro alemão que puxou a camisa do Diego Viana. Tem que ver os dois lados, viu, meu filho? Exatamente, Prefeitura de Vianópolis, a Serra Branca do Futuro, prefeito de Alívio Estoque, Farmácia Santa Luzia, o melhor em medicamentos e perfumaria, farmácia da família Souzense. Chico Autopeças com a maior variedade em peças automotivas, driblando seus concorrentes e marcando aquele golaço em preços baixos. E os levões ouvintes que alimentam, temos água, gelo, açaí, pulpas e frutas, e levam qualidade que surpreende Dr. Sandro Soares, psiquiatra clínica cognitivo e comportamental, atendendo nos sábados em Catalina Rocha, durante a semana em Paulo Serra, no Rio Grande do Norte. Dr. Joelho. 30 minutos de uma grande partida e duas equipes muito bem trabalhadas com seus treinadores. Até agora o Souza vai fazendo o dever de casa, respeitou o CRB ali aos 10 minutos, mas quando viu que também não era essas coisas demais, passou a atacar o CRB, principalmente com o jogador Veraldo pelo lado esquerdo, muito bem naquela posição. O Bambam também fez um trabalho interessante. A única jogada perigosa foi que o Souza vacilou ali do lado do Gilmar e o jogador Christopher, o meio campo da equipe CRB, chutou e o nosso Moisés fez uma defesa para o meio da área e quase o CRB abriu o jogo, abriu o placar, mas o resto tudo bem, porque é um jogo difícil, complicado, estudado, é preciso muita tranquilidade. O Barroca está ali já fazendo, trabalhando seus atletas e também o Teles do outro lado, analisando qual a melhor forma de entrar no sistema defensivo. Até aqui, as defesas melhor que os ataques. E um jogo, realmente, o Souza cresceu muito. Hoje é um time encorpado, um time que sabe o que faz, um time que obedece taticamente, sabe a hora de atacar e a hora de defender. Então, era isso que a gente esperava. É outro e agora, time. É outro time. O Souza faz um grande jogo, porque é um adversário de grande qualidade. É Série B do campeonato brasileiro. Série B. Então, exatamente. Não é um time fácil de se jogar. Então o Souza faz hoje um grande jogo. Quem sabe para que domingo aí, vença hoje, vença domingo. É. Um jogo difícil, um jogo muito difícil. É outro time, viu, doutor Joel? Você tem razão. É outro time, um time diferente, jogando muito o seu Esporte Clube. E com certeza, se continuar essa atuada, vai sair classificado aqui. Informando para você, segundo bingo entre amigos, Praça Largo da Estação, domingo 16 de agosto às 18 horas. Primeiro e segundo prêmio, uma moto Pop 110 0 quilômetro, terceiro prêmio, uma moto Generais 175. A animação ficará por conta do Rei de Shot, Gilson Mania. Apoio do Grupo Barbosa, Cachaça Serra de Areia. Né? E François Son também de Anselmo e Paulinha, da Arte Digital. Fórmula Fórmula, a sua farmácia de manipulação. Excelente atendimento, sem falar na qualidade dos seus produtos. Forma Fórmula, Farma Fórmula. Eu falei Farma Fórmula, aqui o sorriso é fácil. Venha nos fazer uma visita. Com certeza, temos o produto ideal para você. Eu falei Farma Fórmula. Abraçar também toda a galera da Conveniência Sextou, lá na cidade de Santa Cruz. Visite a Útil Baby, a loja amiga do seu bebê. Há 16 anos no mercado, oferecendo o que há de melhor em móveis e artigos para o seu bebê. A Útil Baby, da Rui Barbosa, 11, no centro de Souza. E Brás Bebidas, por trás da antiga Telemar. Sandro Baterias, meu filho. Distribuidora das baterias Crau para todo o estado da Paraíba. Seja o revendedor Crau, 833531. 2538-839-9372-6754. Sandro Baterias, ligou, pegou. E meu amigo, área de lazer Vasco. O jogo volta depois da hidratação, seu Ricardo. Exatamente, vejam só, doutor Joelho, que a equipe do Souza está empatando em 0-0 e jogando bem contra um time que venceu o Barras, que venceu por 6-0. Esse Barras eliminou antes a equipe do Serra Branca. É verdade, para você ver o tamanho que é o Souza Sport Clube, né? O time que tirou o Serra Branca perdeu 6-0 para o CRB, o seu jogo de igual para igual. Exatamente. Sempre na imagem. Clínica Cardiomete, serviços de cardiologia, faz bem ao coração do Vinícius Kelly, Gustavo Ney, que atende o Complexo Hospitalar Santa Terezinha. MA Fogão, estudo para fogão, ventilador, liquidador, peças e consertos, conserve seus eletrodomésticos, eles são mais duradouros e resistentes. Lá vem o CRB fustigando aqui pela canhota, tentando o jogo com o Dedé, tentou a jogada, bateu na zaga do Souza, no Ian, e é escanteio para a equipe do CRB das Alagoas. Aqui o Everton Cristo levou uma mãozada na cara, o Magalhães disse que não foi nada, o Everton Cristo vai cobrar dele, vai mostrar lá, levou uma senhora mãozada, o Magalhães já está começando a aprontar das dele, houve um lance desse em cima do cara do CRB, ele parou e deu, e agora está falando peça, está gritando com o jogador mostrando que houve uma pancada no rosto, e o juizão está aparecendo, viu? Cuidado, nós vamos ter cuidado. Eu lembro aqui contra o Bragantino. Tá dizendo que vai expulsar o jogador do Souza, mostrando que foi agredido e ele querendo impor aí. Os jogadores têm que botar moral também, viu? Tem que reclamar, olha isso, escanteio. Escanteio batido para a equipe CRB. Defende Moisés para frente da grande área. O rebote sobe outra vez com o CRB aqui pelo lado esquerdo. Dentro da jogada, pela ponta, Tedé Belmonte empurrou mais para trás para Danielzinho. Parou, tentou o cruzamento. A bola vai com defeito, se perdendo para a linha de fundo. É apenas tiro de meta para a equipe do Souza Esporte Clube. Cachaça CA de Areia, 100% natural, a melhor do Brasil. Mundial Clima, a maior loja de mata limpeza do Alto Sertão Paraibano. Armazém Paraíba, tudo em móveis eletrodomésticos, barato e fiado aqui do Armazém Paraíba. Ninguém faz igual. Produtos Isis. Gostoso como vive bem. Estamparam na camisa do Souza Esporte Clube. Nino Dizio, peças para fãs, picapes, caminhões e ônibus da BR-130. Alô, meus amigos da Nino Dizio. Aquele abraço. Tubos e conexões Tigres. Tintas, Kimilux, 15 litros, R$ 69,95. Massa corrida, 20 litros, R$ 37,95. Meu filho. Onof materiais de construção, construindo com você do piso ao teto. Lá vem apertando a equipe do CRB, tentando o jogo lá pela direita. A bola saiu, é tiro de meta, o escanteio. Ele está dando só tiro de meta que favorece a equipe do Souza. 0-0. Informado para o doutor de limpeza Laville. Porque limpeza é coisa séria. Fale com o amigo Álvaro Neto. Marcos Veículo, empreendimento de Marcos e Sansão. Rede Farma, a farmácia do melhor preço. Eu falei Rede Farma, farmácia do melhor preço. Copa do Brasil, Souza 0. CRB também 0, meu filho. Vereador Márcio das Bancas, humildade e trabalho. Bola que vai, bola que vem. O CRB se recompõe ali no setor de intermediária, tentando o ataque. Bola tocada com Hereda. Hereda recebeu, retardou o jogo mais atrás com Bressan. Bressan sai jogando lentamente. tempo, os jogadores do Souza marcam esse time do CRB que é perigosíssimo. Vem com o Fábio Alemão, agora no campo de defesa, vai fazendo o lançamento, longo do campo de ataque, tenta Dedé, recebeu, chega na cobertura, o Matheusinho, tirando de todo jeito, o CRB tenta o jogo, marcação cerrada dos jogadores do Souza em cima do CRB, tentando a jogada, sofre falta, Luiz deu falta em favor da equipe do CRB, Unizio. Agora ele parou e houve a falta, né? Ele não costuma dar esse tipo de falta, não. Tá vendo ali o tumulto, a muvuca, o empurra-empurra do Bambam, com o jogador da equipe do CRB. É, tá vendo aquela muvuca, o jogo tá parado. Informado para as bebidas, Centro Bateria, distribuidor das baterias Trau, do estado da Paraíba. Ligou, chegou, Centro Baterias. Falta perigosa que favorece a equipe do CRB aqui. Quer dizer que você tá enxergando os números aqui, é complicado, hein? Tá ali o 21, Pedro Castro, e o 8, Christopher, para fazer essa cobrança. Não sei quem vai, viu? É, o Christopher vai tomando posição. Tem mais na frente o Pedro Castro. É complicado para você ver esses números, viu? Complicadíssimo, viu? Numa distância dessa, mas vamos aqui, podendo trazer o melhor para o torcedor. Aí, esse povo vai tomando posição para a cobrança da falta. Na entrada está escrito, é proibido cochilar, não pode cochilar, moço. Porque senão o castigo cai, amigo. Lá vai, Cristo, vai tomando posição para a cobrança de uma falta perigosa. O goleirão Moisés orientando os dois que estão na barragem. Olha, Cristo, correu, bateu, explodiu na defesa. E vem com o Ionilson, Ionilson domina aqui pelo lado direito, ele tenta a saída de bola na defesa para o campo de ataque, a bola vai quicando-se, batendo pela linha marginal, e arremesso lateral para a representação do CRB, Ionilson. O Ionilson não conseguiu fazer aquele cruzamento, aquele lançamento que ele tentava aqui para o Bambam, mas é lateral informando o JC Malhas. Frigobrito, carnes e frios com preços incríveis. Frigobrito, frigorífico da família Sozense, ao lado do Pet Shop João Silvestre da Silva Maris. O empreendimento é de André e Francisco Maninho. E bebe, amigo, Mundial Clean, a loja de material de limpeza do sertão paraibano. É na Mundial Clean. Aqui disse o CRB, mais um escanteio para a equipe do Clube de Regata Brasil, que vai para a pressão, São Ricardo. Super Félix, o Clube, em primeiro lugar, promoção diária, segundo do frango, dessa pode serve, 4 e 15 verdade, é do Super Félix. Aqui um escanteio para a equipe do CRB, vamos ver quem toma a posição, aqui é pelo lado canhoto. Ajeita o Douglas Baggio, toma a posição para a cobrança, bateu pingado, tirou a defesa, voltou, tentou, outra vez vai para o cruzamento, na entrada da área, se safa bem a defesa do Souza Esporte Clube. O rebote sobra com o Souza, que tenta sair jogando, saiu mal, lá vem o CRB, fustigando, tentando a passagem, brecou, vai cruzar, chega tirando a defesa, no rebote vem o Veraldo, Veraldo amortece do peito da grama, na ponta da chuteira, passou legal, limpou, carregou, preparou. Entregou para Bambam, vem alta velocidade aqui pela direita. Vamos lá, Bambam. Vai cruzar, cruzou, entregou no meio para Diego Viana. Aprofundou, girou, marcação cerrada. Muita habilidade, muita classe e categoria. Entregando para Diego Viana. Esse Guimarães joga demais, hein? Guimarães joga demais. Recebeu Guimarães, entregando na frente para Mateuzinho. Bola tocada mais atrás para Diego Viana. Diego Viana abre espaço para Marcelo. Começa tudo de novo. Lá pelo lado esquerdo, Marcelão vem conduzindo a uma bomba, foi longe demais. E ali é um tiro de meta. Aqui vai ter a conversa entre o jogador 36, o Lucas Lovato, e o Bambam, que estão se estranhando a todo tempo. Um ameaça o outro, que outra ameaça. O Wagner do Nascimento Magalhães chama para a conversa e diz: olha, eu boto os dois pro vestiário. Tá certo, o juizão da partida. Informando pra você, a Útil Baby, a loja amiga do seu bebê, Bado Fígado do Beco do Açougue, e também J Eletro Games, a maior loja de conceito, Celado de Souza. Segue 0-0 aqui no Marizão, meu filho. Escritório de emplacamento São José, o mais completo escritório da cidade para regularizar o seu veículo. Localizado na rua Engenheiro Carlos Pires de Sá, número 10, no Sandro de Souza, na Bom Jesus. Organização Aparecida Sarmento e Família. Claudinho Coife, salão de beleza com a equipe especializada em cortes, barba, serviço de manicure. Acessão capilares é com Claudinho Coife. Grande promoção da chave a pneus em todos os pneus de passeio, caminhonete, caminhão e mais toda linha de suspensão. Quer comprar pneu barato com preços do melhor do estado, é na chave Agnews. Olha o lançamento longo do ataque, serve, chega se safando o Marcelão, entregando para Diego. Diego Viana dominou e abriu espaço para Iranilson. Iranilson recebe, domina pela direita, vai fazer o lançamento lá na frente. Vamos ver quem vai receber. Bola solta com o Mateuzinho. Mateuzinho aí entregou mais atrás para Diego Viana. Vai ameaçar, bateu fraco. A bola passou distante à esquerda da meta do goleiro Matias Alvino. É um peteleco, né? Passou, mas valeu. O Souza, quando vem, vem no outro. Contra golpe, vem com tudo. Informando o Braz Bebida, força atrás da antiga Telemar. Ligou, chegou. É para do fígado do Boquido, Bebê do Açougue. Área de lazer, Vasba e JC Malhas. Malhas, tecidos e aviamentos. Aqui, meu filho, é Copa do Brasil 0-0. Abraçando todo mundo ligado na Litra FM. No intervalo tem o alô do Zap, viu? O Zap tá bombando, meu filho. Vereador Márcio das Bangas, humildade e trabalho. Aqui, líder FM de Souza, você é a maior razão da nossa audiência. O rebote sobra para a equipe do CRB, que tenta o jogo lá pelo meio com Pedro Castro. Ele parou, entregou para Danielzinho. Danielzinho a Pedro Castro. De respinte, ele entrega para a Hereda. Recebeu, empurrando para Pedro Castro. Na frente para Danielzinho. Abriu espaço, tentou Pedro Castro. Chega no rebote, equipe do Souza. Tentando sair jogando, a falta acontece. Não foi falta, Ivonísio. Gilmar trabalha, domina, leva na cabeça, abre espaço ali pelo meio, tenta Diego, abrindo outra vez para Gilmar, no, na conexão bonita, vem o ataque da equipe do Souza, me parece Geraldo, em alto astral, atenção, dominou, foi seguro pela perna, é falta. Do Souza. Ele está dando 5 minutos de acréscimo, 43, já está apontando lá para os 5 minutos de acréscimo. E uma falta perigosa aqui no bico da grande área, da esquerda para a direita, em cima do Veraldo. Vem todo mundo para a muvuca, em cima do goleirão Matheus, da equipe do CRB. Quem sabe, uma bola parada, a gente guarda o primeiro, para ir um pouco mais tranquilo, meu filho, para o vestiário. Informando Rede Farma, farmácia do menor preço. Olha aí, seu Ricardo. Aí, vamos ver quem vai bater essa falta, quem vai colocar o veneno na boca do gol, onde a moça branca vai ficar dentro da boca do gol. Vamos lá, meu filho. Vai tomando posição daí, Ivonísio, você tá mais de perto. Diego Viana, sempre ele, né? Diego Viana, toma posição pra cobrança da. Tem Gilmar também, né? Pode ficar lindo, lindo e maravilhoso o Marizão. O torcedor tá ansioso. Vai Diego Viana pra cobrança da falta. Ali pelo lado esquerdo, toma posição, atenção. Gilmar. O momento é bom, prepara Gilmar, correu pra bola, bateu, explodiu na defesa e foi pra escanteio. Escanteio. Zagueirão tirou. O zagueirão alemão é alto, viu, cara? Ele tirou escanteio, vem Diego Viana pra cobrança. Continua a pressão aqui, meu filho. Continua a pressão. Toma a posição Diego Viana aqui pelo lado direito para a cobrança do córner em favor da equipe do Souza Esporte Clube, Farmácia Santa Luzia, o melhor em medicamentos e perfumaria. Lá vem o Souza apertando, o Iranilson cruzou, pingado, tentou, Bambam voltou. A bola sobra com o Mateuzinho. Mateuzinho com a camisa 21, recebeu, vem conduzindo ali pelo lado esquerdo, tendo o drible, tenta a passagem, sofre a carga, não pode brincar, Mateuzinho. O time do CRB quer tomar a bola e ir para o contra-golpe. Retoma as ações do Souza. Vamos lá, Souza. Tentando lá com o Gilmar, atrasando bola mais atrás para Diego Viana, vem conduzindo, abre espaço agora pela direita, tenta a subida, com defeito, assim fica difícil. Assim fica fácil para a zaga, né? Fácil para a zaga do CRB sair no contra-golpe, que o contra-golpe não pode acontecer, tem que ter cuidado. Lá vem o CRB fuzigando, chegando, retomando as ações do Souza. Lindo lance do zagueirão Ian, entregando para Mateuzinho, no pico do toque. No toque no pico da bola, vamos lá, Mateuzinho. Abriu espaço, ameaçou, explodiu na defesa e vai para as mãos do goleiro Matias. Nós já estamos na crespa. Agora o Souza está afobado, né? Segundo o técnico Alessandro Teles, o Souza está afobado quando pega essa bola. Está batendo de muito longe, né? Está facilitando a vida da retaguarda aqui do CRB, meu filho. Prefeitura de Meirópolis, na Serra Branca, no futuro prefeito de Ali Aristóteles. Chico Autopeças, tudo em peças e acessórios, com a maior variedade em peças automotivas, do Rio Grande do Sul, com cortes e marcando aquele golaço em preços baixos. Isso é bom, sorvete que alimentam. Demos água, gelo, açaí, polpa de frutas. Isso é bom, qualidade que surpreende. Doutor Sandro Soares, psiquiatria clínica, cognitivo e comportamental. Alto Giro Bebidas, Alto Giro Distribuidora, tudo em atacado e em varejo do estilo de cereais. É bebidas em geral, em nome de endereço da Saúde Pedrosa de Melo, número 50, bairro Alto do Cruzeiro, rua principal do Campestre Clube, 91-510694. Vem apertando a equipe do CRB, que tem ali uma bola dominada pela ponta, tocando lá pela ponta, tentando o jogo. Equipe do CRB, o placar é 0-0. Resultado maravilhoso para quem quer disputar os pênaltis, doutor Joelho. Com certeza, mas não é isso que o Souza quer. O Souza vai para a trocação, o Souza a todo momento está ali buscando seu gol, joga de igual para igual, não deixa nada a desejar. Realmente um grande jogo faz o Souza hoje, especialmente sobre o meu campo. Matheus Guimarães, Diego Viana, o Herbert, Christian, muito bem ali, apesar desse meio do campo da equipe do CRB ser um grande meio campo, mas o Souza faz o seu melhor jogo do ano. Eu não diria que jogou dessa forma como jogou o Santa Cruz. Hoje você vê a postura da equipe, realmente é uma equipe hoje que tem uma consciência tática muito boa e que faz uma partida maravilhosa aqui no Marizão. Para quem veio ver o Souza, está vendo, realmente vendo uma equipe que merece os nossos aplausos. 48, vem Diego Viana, entregou para Mateuzinho, amorteceu no peito da grama, na ponta da chuteira. Iranilson correu pela direita, fechou Iranilson, Mateuzinho puxou para lá, para cá, dominou. Olha o lançamento de prima para Bambam, tentou. Eita, Bambam, empurrou a bola com velocidade, ela saiu, não deu em nada. Era pro Veraldo, era o Veraldo que chegava de surpresa aí. Vai acabar, né? Vai acabar. Ele já olhou pro árbitro. Vai acabar o primeiro tempo. Vai pedir a bola. Final de primeiro tempo. Ele vai começar ali e já vai pedir a bola, né? Final da primeira etapa. 0-0 aqui no Marizão. Ele pediu a bola, eu conheço, meu filho. Arbitragem, né? E vai, tá aí. 0-0. Eita, amigo. Será que nós vamos por a loteria dos pênaltis? Será, meu filho? É melhor ir por esse gol aí, né, Matheus? O que a gente falta agora é só acertar o alvo. Estão marcando bem, estão saindo pelo ataque bem. É só concentrar mais um pouco. Pega o que faz esse gol em segundo tempo. E sai com a vitória, Dime. Faltou caprichar mais um pouquinho no último texto ali. Agora ver o que o professor tem para falar. Consertar para sair daqui com a classificação. Tá aí o Diego Viana falando aqui, em nome de Rede Farma, farmácia do melhor preço, supermercado mais Rodrigues, onde a dona de casa faz economia de verdade, produtos de limpeza na vila, ligue 998-25-6662, fale com o amigo Álvaro Neto e leve produtos de qualidade para casa, quiosque Rio de Maião, alô Danilo, serve balança, no centro por trás do antigo supermercado, eu disse, quiosque Rio de Maião, Prefeitura Municipal de Marizópolis, compromisso e trabalho, o trabalho não para, prefeito é Lucas Braga, área de lazer Vasval, 26 anos de tradição, funciona sábado, domingo e feriados, área de lazer Vasval, empreendimento do meu amigo Everaldo, JC Malhas, Malhas Tecidos e Aviamentos com Loja de Souza, Patos Cajazeiras, Paldos Ferro e Natal, no Rio Grande do Norte, empreendimento do meu amigo Christian, Bado Fígado no Beco do Açougue, tradicional Bado 2 do Fígado, Galinha de Capoeira, Carne Solanata, aceita cartão e Pix, Bado Fígado, empreendimento é do meu amigo Juscelino, Frigobrito, carnes e frios com preços incríveis, ao lado do Pet Shop João Silvestre, é o frigorífico da família Suzense, Frigobrito tem tudo para você que tem restaurante, lanchonete e pizzaria, Frigobrito, o empreendimento é de André e Francisco Maninho, Jota Eletrogame, a maior loja de concertos, ela de Souza da Silva Maris, Marcos Veículo. Compra, venda, troca, financia Marcos Veículo. Seu carro novo está aqui. O empreendimento é de Marcos e Sansão. Aqui em nome de Braz Bebidas, por trás da antiga Telemar, ligou, chegou. Ligue 99112-8649. Braz Bebidas, Sandro Baterias, distribuidor das baterias Crown para todo o estado da Paraíba. Seja um revendedor Crown, ligue 83-3531-2538-839-9372-6754. Sandro Baterias, ligou, pegou, meu filho. Visite a 8 Baby, a loja amiga do seu bebê. Há 16 anos no mercado, oferecendo o que há de melhor em móveis e artigos para o seu bebê. Na rua Boi Rui Barbosa, no centro de Souza. É para montar um enxoval completo do seu bebê. e economizar muito. A Útil Baby, a loja amiga do bebê, abraçar meu amigo Leleca Produções. Vem aí o segundo Bingo Entre Amigos, Praça Largo da Estação, domingo 16 de agosto, às 18 horas. Primeiro e segundo prêmio, uma moto Pop 110, 0 quilômetro. Terceiro prêmio, uma moto Chinerais 175, 0 quilômetro. A animação ficará por conta do Rei do Shot, Gilson Mania. Apoio, Grupo Barbosa, Cachaça Serraria e François Son também, Anselmo e Paulinha, da Arte Digital. Abraçar toda a galera da Farma Fórmula, a sua farmácia de manipulação. Excelente atendimento, sem falar na qualidade dos seus produtos. Farma Fórmula, aqui um sorriso é fácil, vem nos visitar. É, e com certeza temos o produto ideal para você. 0 a 0. Abraçando a todos, ligado aqui na 97.1 Litra FM. Eu retorno à cabine do narrador que estremece a galera. Valeu, torcedor brasileiro. Primeiro tempo, 0 a 0, buraco para todo lado. Presente aqui na nossa cabine, Beto Suassuna, filho do vereador Humberto Suassuna. São meus primos, doutor Joel. Estão aqui dando força, apoiando o Souza Esporte Clube, como apoiou contra o Cruzeiro. Quanto mais torcedores vierem de fora das cidades circunvizinhas, é melhor para nos apoiar, para fazer mais volume, até porque o estádio está completamente tomado de torcedores alviverde do Ninão da Raça. Atenção, motoristas, empresários de Souza e região, a InfoSouza Rastreadores está há mais de 13 anos no mercado, oferecendo segurança, tecnologia e tranquilidade para você e seu veículo. Com o rastreamento da InfoSouza, você acompanha seu veículo em tempo real pelo celular e realiza a gestão de sua frota com total eficiência. Pensou em rastreamento e gestão de frota? Pensou InfoSouza? InfoSouza Rastreadores, 13 anos de confiança e credibilidade. Fale com Bruno Gadeira, 981-22-1695. Alto Giro Distribuidora de bebidas, tudo em atacado, em estivas e cereais e no varejo, bebidas em geral. Em novo endereço da Saúl Pedrosa de Melo, número 50, bairro Alto do Cruzeiro, na cidade Sorriso. Onofre Materiais de Construção tem tudo para construção, tubos e conexão Tigre. Tinta Quimilux, 15 litros, R$ 69,95. Massa corrida, 20 quilos, R$ 37,95. Tem parte elétrica, Onofre tem. Parte hidráulica, Onofre também tem. Onofre tem o que diz, porque diz o que tem, meu filho. Alô, Edgley, torcedor do Souza, está apostando do Souza Esporte Clube. Farmácia Santa Luzia, o melhor em medicamentos e perfumaria. Farmácia da Família Suzense, Prefeitura de Vinópolis, a Célula do Futuro. Prefeito de Área de Estoque, Chico, Autopeças, a certeza do seu melhor negócio. Tudo em peças e acessórios para o seu veículo. Isso é bom, sorvetes que alimentam. Temos água, gelo, açaí, polpa de frutas. Isso é bom, qualidade que surpreende. Doutor Sandro Soares, psiquiatra clínica cognitivo e comportamental, atendendo nos sábados em Catalão Rocha, durante a semana em Paulo do Serra, no Rio Grande do Norte. EBA Fogão, estudo para fogão, ventilador, liquidificador, peças e consertos. Conserve seus eletrodomésticos, eles são mais duradouros e resistentes. A Cardiomed faz bem ao coração do doutor Vinícius Kelly e Gustavo Ney, que atende no complexo hospitalar Santa Terezinha. Cachaça, serra de areia, 100% natural, a melhor do Brasil, Mundial Clean. A maior loja de matéria de limpeza do Sertão Paraibano. Armazém Paraíba, tudo em móveis eletrodomésticos, barato e fiável no Armazém Paraíba. Ninguém faz igual. Produtos Isis gostoso, como Vive Bem, estampado na camisa do Souza Esporte Clube. Dino Diesel, peça transmissão de carro, caminhões e ônibus, é na Dino Diesel. Na BR-330, saída de Souza para Cajazeiras. É Super Félix, o cliente em primeiro lugar, promoção diária, segundo no frango, terça, fora de série. É do Super Félix, vereador Márcio das Bancas, humildade e trabalho, grande promoção da chave, a pneus em todos os pneus e passeio, caminhonete, caminhão e mais toda linha de suspensão. Quer comprar pneu barato? Visite a Xavier Pneus, escritório de emplacamento São José, o melhor escritório da cidade Sorriso, organização Aparecida Sarmento e família. E agora vamos com a opinião, com o giro rápido, com o plantão Kelly Souza, na sequência, a opinião do comentarista da palavra verdadeira. Kelly Souza. Muito bem, intervalo de jogo pela Copa do Brasil, Souza e CRB 0-0 no Marizão. Pela Copa do Brasil, outros jogos acontecendo. Mais cedo, Madureira perdeu para o Águia de Marabá e por 1-0. Neste momento, estão jogando Vila Nova e Operário do Mato Grosso do Sul, estão empatados em 1-1 intervalo de partida para Maranhão 0, Ceará 1, também Operário 1, Capital 0, Souza 0, CRB 0, Amazonas e Figueirense também 0-0. Vale lembrar que quem passar entre Souza e CRB enfrenta justamente Amazonas ou Figueirense. Logo mais nós teremos Misto e Novo Horizontino, às 20h30, e às 21h30, Barra de Santa Catarina e América Mineiro, Esporte de Fernando do Pastel e Anápolis de Goiás, Tunaluso e Juventude, Esporte e Recife, né? Esporte de Fernando do Pastel, porque ele tosse. Você entendeu, né, Ramon? Fica fazendo brincadeira aqui, mas a gente sabe. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, jogos nesse momento, Remo 0, Fluminense vai vencendo por 2-0 o Remo. Jogo no Pará. O Vasco, do meu amigo Wellington, está perdendo para o Palmeiras em São Januário. Estreia de Renato Gaúcho e o Vasco de sempre. Vasco 0, Palmeiras 1. São Paulo 0, Chapecoense 0. Logo mais às 21h30, Grêmio e Red Bull Bragantino. Falamos aqui em nome de Fernando Pastel, pastel feito na hora, do jeito que você quiser. Pastéis doces e salgados. Você liga 99130-8508, 99130-8508. Fernando do Pastel está na Praça Simão Afonso de Carvalho, por trás da Receita Federal. E agora 20h30, vamos voltar para o estádio Antônio Maris. O comentarista da Palavra Verdadeira, Dr. João Hélio, o que aconteceu de melhor entre Souza 0, CRB 0. Boa noite, Kerlin Souza, boa noite, Estremece, Ivone Inácio e amigos do futebol, amigos que nos escutam, que dão credibilidade a nosso crédito esportivo, aquilo que nós falamos. Aquilo que nós falamos, sempre bem recepcionado. E hoje, muito feliz mesmo, muito me impressiona, e eu digo isso porque vi a pré-temporada, vi a temporada do Souza, e muito me impressiona o nível da concentração, o nível tático, a postura da equipe Souza Esporte Clube. Eu vejo que, na minha concepção, o Alessandro Telles agora encontrou a equipe que ele esperava para se encontrar, para que essa equipe possa dar prosseguimento ao campeonato. Porque quando ele faz ali a linha de trás com o já conhecido Iranilson, Marcelo, Ian e Gilmar, ele vem ali alternando a meia cancha. O meu campo geralmente é um setor onde ele tem mais trocado peças, e a gente tem observado isso. Mas aí ele dá um encaixe quando ele coloca o jogador Matheus Guimarães ali no meio campo. Matheus Guimarães, Herpen Christer e o Diego Viana. E quando esses dois volantes, tanto Herpen Christer com o Matheus Guimarães, são demais de jogadores de marcação, e ele faz com que o Diego Viana consiga andar mais em campo, ter mais a bola no pé. Então você vê, observa que não é mais aquele time que saía da sua meia, da sua zaga. A gente já sabíamos, Moisés pegava a bola, entregava para Ian Couto, ou se não para Marcelo, ou um pela direita ou pela esquerda, e chegava lá e lançava as bolas cruzadas em busca do Bambam, do Veraldo ou do Mateuzinho. Hoje não, hoje é uma equipe totalmente concentrada, totalmente treinada, sabendo se sai de bola. Você quer saber quando a equipe está bem? É a forma como ele sai das marcações. E hoje o Souza pode mostrar a nós, quem conhece o futebol, quem viu o Souza jogar, quem está assistindo o jogo, pode observar que, apesar da intensidade da marcação alta da equipe do CRB, mas o Souza sempre tem uma forma de sair de bola, e com essa bola no chão, essa bola tocada. Isso é que é importante, porque além de sair com a bola tocada e a bola ali, aquela bola trabalhada, o Souza consegue chegar com muita velocidade no gol do adversário. Porque tem a saída do lado esquerdo, a saída com o Veraldo, saída muito boa. E o Mateuzinho me surpreende, porque ele tanto faz o ponta em aberto, quanto também quando está sem a bola, ele fecha ali com a marcação, e ele consegue compactuar o meio de campo ali com quatro jogadores, Mateuzinho. Foi apenas 90 minutos. Foi 45. Quem tomar o gol, perdeu o jogo. Então é um jogo que você sabe, é um mata-mata. E Souza aprendeu a jogar o mata-mata, tão experiente no mata-mata, que ele não se afoba e sai desesperado na busca do gol. Alguns chutes de longa distância, a gente observou, aconteceram, porque o Mateuzinho chutou de longa distância, o Veraldo chutou de longa distância, apesar de ser um peteleco, na linguagem bem própria do futebol, mas ele arrematou aquela bola de fora da área, e ainda assim, o Souza demonstra realmente uma maturidade, uma forma de jogar, porque nós estamos falando de um jogo, que nós estamos jogando com um time da Série B, nós somos Série D. Série B contra Série D, ainda tem a Série C no meio. Mesmo assim, se você chegasse aqui agora, viesse alguém estranho, analisaria esse jogo, diria assim, são dois times da Série B. São dois times de postura, de tática, de forma de jogar, de seus treinadores, ter a mão do treinador, o treinador saber o realmente o que pensa. E aí você observa isso. Isso é muito bom para quem entende de futebol. Eu sou um ferrenho crítico do jogador da forma que o Souza vinha jogando. Crítico mesmo. Por quê? Porque eu venho pra cá pra ver o bom da bola. O que é bom do futebol é o xadrez. É quando você, aqui como comentarista, assiste e você vê as peças trocadas. Você vê como o Teles, ele colocou o Veraldo pela direita, o Matheusinho foi para o outro lado. Depois ele faz com que o Matheus Guimarães vinha para um lado, fazer cobertura de Iranius para que Iranius saia. Depois manda o Matheus para o outro lado para fazer cobertura de Gilmar. Então, só quem percebe é perceptível aos olhos de quem esteve lá dentro, como a gente esteve lá dentro. Então a gente vê que é uma situação, é tipo um jogo de xadrez, e cada um na sua inteligência. Mas estou falando que está do outro lado é o Barrocas, Eduardo Barrocas, treinou grandes clubes da Série A. Grandes clubes da Série A foi treinado pelo Barroca. E o Barroca está encontrando muita dificuldade para infiltrar ou para entrar no time defensivo da equipe do Souza Esporte Clube. Realmente, o Souza Esporte Clube hoje faz uma grande partida, vai jogando uma bola realmente que a gente não estava acostumado a ver esse ano. É um jogo de Souza, o primeiro tempo do Souza, nesse primeiro tempo aqui em Souza, a melhor partida que o Souza faz. Por conta não de outra coisa, por conta do adversário. Os adversários que vieram aqui foi Campinense, foi Pombal. E é diferente. Fala. 20, Vinícius Nunes, no lugar do 7, Douglas Baggio. Vinícius Júnior, no lugar de Douglas Baggio. Vinícius Nunes. E a bola está rolando para a segunda etapa aqui no Marizão, em nome de Rede Farma, farmácia do menor preço, 0-0. Aí começa o segundo tempo aqui no estádio Marizão. A bola foi tocada, vai para a lateral. Arremesso de mão que pertence ao Souza ali. Ô Ricardo, oi. 20 Vinícius Nunes, viu? 20 já no CRB, saiu 7, Douglas Baggio. Douglas Baggio 7, Vinícius Nunes com a camisa 20. A primeira vestida do Clube de Regatas Brasil CRB das Alagoas. Segue 0-0 e a bola já está rolando, meu filho. 20 para Vinícius Nunes, na equipe do CRB. Lá vem Mateuzinho, tentou o lançamento. A bola vem caindo aqui pela ponta do ataque da representação do Souza. Desce Gilmar, encostando para o jogador camisa 7 do Souza Guimarães. Tenta Guimarães mais atrás para Veraldo. Veraldo para, pensa. Preferiu retardar o jogo mais atrás no campo de defesa para Ian Cristian. Ian Cristian trabalha, domina na bola da cabeça. Abre o espaço no campo de ataque. Vem chegando o Souza lá pela ponta com o Inanilson. Vamos lá, Inanilson. Vamos botar no Baracubaco. Correu, cruzou, bicou no Baracubaco na boca do gol. Bambu girou, atenção. Dominou, tentou Bambam. Voltou. Olha o tiro do lateral esquerdo. Gilmar, a bola vai para a linha de fundo. A bola quando o Bambam dominou. Escapou um pouquinho, né? O alemão que agrediu o Bambam, o jogo tá parado, o Magalhães está olhando ali, discussão de lá, discussão de cá. Quase o primeiro da Souza, viu, meu filho? Informando Brás Bebidas por trás da antiga Telemar, Edifarma, farmácia do menor preço, supermercado mais Rodrigues, onde a dona de casa faz economia de verdade. E Sandro e Ali Aristóteles, é a prefeitura de Veirópolis. Fico Autopeças com a maior variedade em peças automotivas, driblando os seus concorrentes e marcando aquele golaço em pisos baixos em alemão. Fábio Alemão entrega a bola aqui pela ponta. Vamos ver quem tenta receber. O camisa 21, Pedro Castro, tentando recuar a bola mais atrás para Bressan. Bressan vai fazer o lançamento. Olha a bomba, a bola passa feito um foguete à direita da meta do goleiro Moisés. Perigo de vida, Ivonizio. É perigo, Rosa. Ela saiu, goleirão Moisés. Só conferiu em nome de Frigobrito. Carnes e frios com preços incríveis. Que Oscar de Baião. Área de lazer, Vasba, são 26 anos de tradição. É, visite a Útil Baby, a loja amiga do seu bebê. Há 16 anos no mercado, oferecendo o que há de melhor em móveis e artigos para o seu bebê. Na Rui Barbosa, 11 no centro. E também em nome MA Fogão Estudo para Fogão Ventilador, Liquidificador Peças e Consertos, conserve os seus eletrodomésticos. Eles são mais duradouros e resistentes. Aí, a bola em poder do goleiro Moisés com muita tranquilidade. O Souza é aquele time tranquilo, aquele time que não se aperreia, não vai pro desespero, tranquilidade, em cima de Marcelo, que está jogando ali no campo de defesa. Ele para, prende, entrega a bola para Gilmar, Gilmar recebe aqui no campo de defesa, sai jogando lá na frente, vamos ver, para o Guimarães, entregou, bola com defeito, assim fica difícil, Gilmar, não pode distribuir errado, porque o erro pode prejudicar aqui pro Souza. Vem lá, Nils, no pico, toca, Cláudio Médio faz bem, vem lá, o Cristo dominou, o Cristo tentou a jogada mais atrás, está jogando no sistema de defesa, através do zagueirão Brenza. Pressão, tentou a jogada, ataque aqui pro CB, você líder a maior ração da nossa audiência, Alto Giro Distribuidora, tudo em atacado e no varejo em estivo de cereais, em novo endereço da Saúde Pedrosa de Melo, número 50, bairro Alto do Cruzeiro, na cidade Sorriso. Você torcedor que está ligado na líder, aquele abraço forte, muito obrigado pela sintonia. Lá vem o CRB tentando toque lá na frente, abrindo espaço pelo lado esquerdo, tenta a jogada o Lucas Lovati. Lucas Lovati parou, entregou mais atrás, está jogando com Bressan. Bressan outra vez abrindo espaço lá pela ponta, tenta lá o Dedé Belmonte, recebeu, dominou, empurrou, a bola vem caindo lá com Pedro Castro. Pedro Castro trabalha, domina, levanta a cabeça, tentou a infiltração, bateu, não encontrou espaço. Chega Guimarães, Guimarães, sensacional Guimarães, joga muito bem Guimarães. E o negócio para Ivanilson, lá na frente para Veraldo, vamos lá, me parece o Bambam, na correria total, vai cruzar, cruzou, com defeito, acabou com todo contra-golpe, Ivanilson. Era o Mateuzinho. Mateuzinho tentava ali, acabou com toda a festa, daqui a pouco vai mexer mais uma vez a equipe do CRB. O Barrocas não está gostando nada do que está vendo. Vem duas mudanças aí, rapaz, eu estou tão perto e não estou vendo os números, acredita? É, vamos ver aqui, quando a placa subir eu vou trazer para você as mudanças aqui do CRB. O Barroca está conversando aqui com camisa de número 11, o Guilherme, né? Guilherme com a 11, deu para me enxergar aqui. Daqui a pouco eu digo qual o outro, porque o Barroca vai para cima. E o camisa 14, Guilherme com a 11, o 14 estrela, viu? Estrela. Olha o CRB aí. O peça para caminhões, são 20 horas e 49 minutos em Sousa. Líder FM, Ricardo Brilhante. Vivendo a emoção forte do futebol. Cachaça, Serra de Areia, 100% natural, melhor do Brasil, mundial, clima, maior loja do nada, limpeza do Alto Sertão Paraibano, Armazém Paraíba, tudo em móveis, eletrodomésticos, barato e fiado do Armazém Paraíba. Ninguém faz igual, produtos Isis gostoso, como viver bem, estampado na camisa do Souza Esporte Clube. Quem entrou, quem saiu, entrou Kiko e Junizio. O Brito, carnes e frios com preços incríveis. Praz Bebidas por trás da antiga Telemar. Prefeitura de Marisópolis, prefeito é Lucas Braga. E vem aí a falta perigosa contra a equipe do Souza. Danielzinho na cobrança. Aí, Dedezinho para a cobrança. É Danielzinho. Toma posição para a cobrança. Bateu pingado. Tira bem a defesa, voltou, tirou, olha a bicicleta, a bola foi para a linha de fundo. Tentou de bicicleta, rapaz, já pensou, rapaz? O cara chegar aqui, fazer um gol de bicicleta e eliminar o Souza, Ivanizio? Nem pensar. Nem pensar, aí a bicicleta aí é um velocípede quebrado, né, enferrujado, não houve nada não. É, rapaz, Agora vai trabalhando o Gilmar, entrega rapidamente, sai jogando com o Gilmar, um toque sensacional para o Guimarães, abrindo espaço, olha o lançamento, o ataque do Souza, não deu em nada, vamos lá Guimarães, marcação cerrada, o Guimarães não está para brincadeira, viu, doutor Joel? Não está para brincadeira o camisa 7. Joga muito esse camisa 7, mas joga muito mesmo, viu? Ele chega em cima do laço. Aqui, líder, você é a maior razão da nossa audiência. Aqui entrou dois, entrou três jogadores do CRB. O CRB está jogando com um jogador a mais. E não saiu os dois. Entrou três, só saiu dois, não saiu um. Olha aí, o que é que acontece aí? O juizão mandou chamar, tá todo mundo parado, vai tirar mais um jogador. É moral. É, agora aí é o negócio. Aí é eu, velho. CBF. É, mas aí quem pegou foi o Monteiro aqui da Paraíba, o Bruno Monteiro. Árbitro CBF. E o Magalhães está em cima dele. O Bruno Monteiro está conversando ali. Isso era acostumado a fazer lá no sítio. Mas há detalhe aí, olha. Ele está expulsando um jogador do. Está expulsando alguém do banco do Souza. Está expulsando alguém do banco do Souza. Esse Monteiro já matou o Souza contra o Campinense. E tá expulsando aí, ó. E vão pra cima do árbitro. Vão pra cima aqui do Barroca. O tempo fechou. O tempo fechou. O tempo fechou. O tempo fechou. E nós estamos aqui. O tempo fechou. O tempo fechou com o Bambam. Infelizmente, é uma cena que a gente não quer. Se ele é o regra 3. Oi, Rafael. Peraí, meu rapaz. Por isso que nenhuma puta final do campeonato parece não tá disso. É revolta total, viu? Sem o regra 3, ele é importantíssimo. Por quê? Ele vai ficar controlando o lado externo do jogo. Quando ele está controlando o lado externo do jogo, o que é que ele faz? Ele vai contar quantos entram. Se sai dois, tem que. Se entra dois, tem que sair dois. Então, esse erro tem que ser colocado não no árbitro central. Porque o árbitro central está confiando em seu regra 3. E ele, infelizmente, incapacitado, como bem falou aí o Rafael, incapacitado, por isso que o futebol da Paraíba não vai para canto nenhum. Porque você vem e dá oportunidade dessa de você estar diante de um cenário nacional, o que você faz? Acontece algo assim. E aí, expulsa do banco do time da Paraíba. Porque... Segundo o pessoal aqui do Souza, o seu Bruno Monteiro chamou Wagner Nascimento Magalhães. Quando a turma reclamou, ei, tá errado, tem gente a mais. Segundo o seu Bruno Monteiro, jogador do Souza no banco fez gesto obsceno. Já outros dizem aqui que foram xingados com palavrões pelos atletas da equipe do CRB. A revolta é muito grande aqui. Vamos entender isso, viu, prefeito? Tá complicado aqui. Jogo parado, continua parado. Isso não é, parece um paraibano para estragar tudo. Infelizmente, essa é a situação. Mas o Souza foi expulso o Veraldo, que saiu simplesmente transtornado. Não tem-se como uma coisa simples ter acontecido para um jogador perder toda a postura, compostura, o jogador ficar totalmente desorientado em campo, buscando a todo custo a agressão. Ele agredir a quem o criticou, a quem o fez algo com ele, e a gente não sabe o que foi. Depois que eu tudo acalmar, vamos ouvir o Veraldo e saber o que aconteceu, porque não é normal. É anormal alguém, simplesmente por um fato que era de contagem de jogadores, ficar como o Veraldo ficou. Claro que a súmula vai pesar contra ele. Claro. Porque o senhor, eu vejo assim, eu às vezes eu me pergunto, o poder da arbitragem, o poder do árbitro, ele é sem tamanho. Ele vai pegar, chegar ali, ouvir o Bruno, que o Bruno se errou, vai dizer que tem... No Monteiro, tinha que ser um picareta aqui da Paraíba para prejudicar o time do Souza. Um a menos, o senhor está com um a menos. Como é que fica o Souza nessa situação com um a menos? Dá para resistir, doutor Joel? Você sabe, o adversário já é muito bom. Primeiro adversário tinha um jogador a mais. Agora, o que acontece? Quem causou todo o tumulto é beneficiado com a expulsão daquele jogador por conta do picareta, como falou o Inácio, como falou esse nome, de entregar um jogador de Souza, dizendo que fez ato obsceno. Ele viu, ele presenciou, porque o Barroca entregou, é imoral. Um abraço para Costa Filho, da Tabajara de João Pessoa, meu amigo Costa Filho, Marquinhos, irmão do Costa Filho. São amigos de Cátia da Rocha que foram para João Pessoa. Lá vem o Souza, fustigando, olha a pomba, a bola passa. Equipe do CRB vem para a defesa, equipe do Souza Esporte Clube, tentando segurar a rapadura com 10 jogadores apenas, um jogador a menos da equipe do CRB. Aqui lidera você, a maior razão da nossa audiência. Meu filho, com o rastreamento da Info Souza, você acompanha seu veículo em tempo real pelo celular e realiza a gestão de sua frota com total eficiência. Info Souza, rastreadores, 13 anos de confiança e credibilidade. Ali é bola favorável, goleirão Moisés. Oi, Bonizio. O CRB é só pressão, né? Era com um homem a menos, já estava de igual para igual o partido. O time do Souza com um homem a menos, né? Aí vem o senhor Barroca, protegido por seu Bruno Monteiro, né? E já fez o que fez aqui na partida do Campeonato Paraibano entre Souza e Campinense. Aí, meu amigo, só um milagre aqui, mas eu já vi isso acontecer. Souza. Marcando aquele golaço em preços baixos é com Chico Autopeças, tubos e conexões Tigres, tintas Quirilux, 15 litros por R$69,95. Você encontra em Onofre Material de Construção, massa corrida, 20 quilos, R$37,95. Você encontra também em Onofre Material de Construção, parte elétrica, parte hidráulica, pisos e revestimentos. Onofre Material de Construção tem. Onofre tem preços que ninguém tem. Marcando aquele golaço em preços baixos. Escritório de emplacamento do São José, o melhor escritório de emplacamento do Alto Sertão Paraibano. Doutor Joelho, qual é o jogo? O jogo é até tranquilidade. Eu acredito que o Souza, o mais amigo Barroca, coloca outro atleta da equipe CRB. Ter tranquilidade. Vejo ali que o atleta Ian Christian está sentindo, vai ser trocado. Então veja, nós estamos. Ian Christian, nosso grande zagueiro, vai ser trocado. Está ali tentando voltar, tendo dificuldade ao pisar. No entrou o camisa 19, Luiz Felipe, saiu 21, Pedro Castro. Viu, doutor Velho? Tá ok. Então você veja a situação que é. A situação agora é o Teles trabalhar, buscar a penalidade. Buscar a penalidade, não se arriscar muito, sair de uma vez ou outra, porque vai trocar um grande zagueiro, agora vai sair o nosso grande zagueiro, Ian Christian. Vai entrar o jovem, né? O jovem zagueiro. Vai entrar também o Jacaré deve também para dar um fôlego a mais nesse meio campo. Então, vamos esperar o que pode acontecer. Fala, Kera. E a torcida aplaude Jacaré, os jogadores que vão entrar. O plantão nota mil da líder, Kelly Souza. Muito bem, Ricardo, pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo abre o placar diante da Chapecoense, São Paulo 1, Chapecoense 0, e o Vila Nova se classifica diante do Operário de Mato Grosso do Sul, nos pênaltis por 5-4, falou em nome de Fernando do Pastel, pastel feito na hora, do jeito que você quiser. Fernando do Pastel na Praça Simão Afonso de Carvalho, por trás da Receita Federal. Farmácia Santa Luzia, o melhor é medicamentos e perfumaria, farmácia da família. Felipe Jacaré no lugar de Diego Viana, Felipe Jacaré 16 e também o Pedro Costa 14 no lugar do Ian Cristo, que saiu machucado. Entra um volante e um zagueiro. Vamos segurar esse negócio aí. Vamos jogar por uma bola, meu filho. Aqui ninguém desiste, não. Informando Rede Farma, farmácia do menor preço. Supermercado Mais Rodrigues, onde é dono de casa, faz economia de verdade. 0-0 é Copa do Brasil, é sufoco, e domingo tem decisão. Souza e bate Botafogo aqui no Marizão, meu filho. Haja tanta decisão, rapaz. Haja nervos para um coração forte. Isso é bom, sorvetes que alimentam. Doutor Sandro Soares, de Fiatinha Clínica Cognitiva e Comportamental. Minha fogão, estudo para fogão, ventilador, liquidificador, peças e consertos. Lá vem a equipe do CRB movimentando o jogo com o Fábio. Ele distribui. Mais na frente está jogando com o Bressan. Bressan abre o espaço lá na frente. A bola volta da outra vez na defesa com o Fábio Alemão. Ele para, prende, raciocina. Vem tocando bola a equipe do CRB, que quer jogo, que quer penetração. Chega na cobertura, defesa. Bola saiu. Agora sim, botou para escanteio. O cara forçou o jogador do Souza a meter a bola para escanteio. Mas parece que o árbitro deu tiro de meta ou falta? Falta, favor do Souza, né? Houve a carga em cima do jogador do Souza, que o árbitro perde a bola, o jogo está parado. informando pra você. É, meu amigo, Braz Bebidas por trás da antiga Telemar, ligue 991-12-8649. Braz Bebidas, ligou, chegou. E a Útil Baby, e vem aí o segundo bingo entre amigos, Praça Largo da Estação. São três prêmios: primeiro e segundo prêmio, uma moto Pop 110 zero quilômetro, terceiro prêmio, uma 175 zero quilômetro, apoio Grupo Barbosa, Cachaça Serra de Areia, François Sou e Anselmo e Paulinha da Arte Digital. O Souza vai tentar de todo jeito, porque está jogando em casa e é gigante, meu filho. A Clínica Cardiomédia dispõe de atendimento especializado em cuidados com a saúde do coração, aliando conforto e tecnologia com os doutores Vinícius Kelly e Gustavo Ney, que atendem no Complexo Hospitalar Santa Terezinha. Lá vem o CRB tentando ataque. Tira, Marcelo. É escanteio para a equipe do CRB lá pelo lado esquerdo. E é perigo, Vinícius. Agora é pressão total, né? O cara com um homem a mais, complicado, né? Mas vamos ver. Vamos continuar. O Teles deve fazer duas linhas de quatro. Coloca... Bicicleta! Segura bem o goleirão Moisés e tranquiliza tudo. É, o pneu da bicicleta furou. Catou com muita segurança. Vamos ter sofrimento até o final. Informado Marcos Veículo, Bado Fígado do Beco da Açougue, JC Malhas. Malhas, tecidos e aviamento. Aqui é o bambu sozinho contra dois, é difícil. Aí, ainda não deixou a bola sair. E o bambu tentou lá o golpe. É. Tentou o bote, vem, Herbert Christian, dominou, entregou no meio, tenta a jogada, girou lá pelo meio, vem atacando a equipe do Souza Esporte Clube, a bola vem caindo com o Gilmar, tenta o jogo lá na frente do campo de ataque, o contra-golpe da equipe do CRB, chega recuperando o Gilmar, a falta aconteceu, Ivanizio. A falta do Herbert Christian, ele fez a falta bem lá atrás, né? O Fizão tá pedindo a bola aqui, a falta... É, meu amigo, é complicado, viu? Até os besouros atrapalhando hoje, né, meu caro Ricardo? Atenção, torcedor brasileiro, confira comigo o tempo e o placar. No meu, 40 minutos e 35 segundos cravados do segundo tempo de jogo. O placar de Armazém Paraíba, tudo em móveis, eletrodomésticos, barato, fiado, do Armazém Paraíba. Ninguém faz igual, está marcando. 3-0. O CRB também 3-0. A hora padrão do Brasil ainda me dá cachaça, Serra de Areia, 100% natural, a melhor do Brasil. Isso é bom, sorvete que alimentam. São 21 horas e 19 minutos. Líder FM, cabeção em campo. Eita, menino. É, hoje até o carrinho tem. Gilmar jogou hoje pro time, né, doutor Joel? Gilmar, ele jogou hoje pro time. Foi muito regular. Agora, a atenção também do seu Esporte Clube é para recuperar todos esses jogadores. Porque a gente já joga domingo aqui contra o Botafogo e é final, meu filho. Então, não vai ter nem treino, vai ter só gelo. É, só, não, vai ter só descanso. Descanso e gelo. Pois é, vai ter só descanso. Só pode ser isso. Olha a confusão, não. Agora é tranquilidade. Agora é tranquilidade, né? É o carrinho da maca que tá fazendo a festa aí. Segue o jogo. Segue o jogo. Ataca a representação do CRB. Que tenta o jogo. O placar é 0-0. Buraco pra todo lado, meu filho. CRB tenta em primeiro jogo ali no campo de defesa, está jogando com o Fábio Alemão. Ele para, entregou aqui pela direita, para a Hereda, recuando bola mais atrás. O CRB ataca, tenta a bola lançada lá na frente, chega no contra-golpe do Souza Esporte Clube. Tem que puxar esse contra-golpe, meu filho, com muita rapidez. Vem Bambu, Bambu quase que trava o presente. Entregou para Iranilson, Iranilson se viu lá na frente, bola que vai, bola que vem. O CRB se recompõe com muita tranquilidade. Ali pelo miolo, vem atacando o CRB, bola vem caindo aqui com o Hereda, Hereda recebeu, empurrou no meio, vem com o Guilherme, Guilherme abre espaço, bola vem caindo outra vez com o Hereda, dominou, parou, tentou, faz o movimento do jogo, jogadores do Souza estão só na marcação, tentando sustentar a parada, o tempo está passando, o tempo não espera por ninguém, e o torcedor faz um barulho enorme, atenção... Eles também erram, né? E o Barroca aqui, esse é o Barroca. Lateral que favorece a equipe do Souza, informando para as bebidas por trás da antiga Telemar, 99128646. Souza sobrou, tirou a defesa da equipe do Flamengo. O rebote vem com tudo, tentando fustigar, bola solta, não pode partir para cima, que é perigoso esse time do CRB. Tentando o contra-golpe, não pode brincar, meu filho, não pode brincar. A bola vem com o goleiro Moisés, mete o bico nela, expulsando a bola lá na área, entregando lá na frente, lá vem o Souza, tentando fustigar ali pela ponta, vem Guimarães. Atrasando bola mais atrás no campo de defesa, na defesa para o campo de ataque, tentando o jogo, bola que vai, bola que vem, e parece lá o camisa, o Pedro Lim, Pedro Costa tentando o jogo, a bola vai explodindo na defesa do CRB e sai para a lateral, o Ivonésio. Tenho que parabenizar esse fisiculturista do seu Esporte Clube. Marque aí os tempos que estão passando aí. Já se foram dois. Eu tenho que parabenizar o fisiculturista do seu Esporte Clube. Jogadores do Souza estão no limite, mas estão inteiro. Estão inteiro. Né? Estão inteiro. Exatamente. Olha a falta. A falta acontece. Olha a falta. Bola na mão aí, mano. Meteu a mão na bola. É falta que favorece a equipe do Souza Esporte Clube, formando Rede Farmer. A farmácia do melhor preço. Mais Rodrigues Supermercados. Produto de limpeza, Laville. Quiosco do Baião. Quem sabe se a gente fizesse. São Paulo amplia o placar. Agora São Paulo 2, Chapecoense 0. Em nome de Fernando do Pastel. Pastel feito na hora, do jeito que você pedir, na Praça Simão Afonso de Carvalho. Ah! Foi falta, porra! Lamentavelmente o árbitro não deu uma falta dessa. Falta! Foi só nas costas do jacaré, viu? Ei, bola com Guimarães. Guimarães tenta sair jogando. A bola bateu no jogador do CRB. Lateral para a equipe do Souza Esporte Clube. Está entrando lá um 22, sei lá qual é, da equipe do CRB. Complicado. Complicado é o futebol, viu? Doutor João Hélio. Está entrando. Pois o Wallace, zagueiro. 82 Wallace. Falar o que a gente tem que falar é que, infelizmente, há três homens de... É aquela sacanagem, a picaretagem mesmo. Exatamente, Super Félix, subindo em primeiro lugar, promoção de área, segundo do frango, terça fora de serve, é do Super Félix, aqui na cidade de Souza, vereador Márcio das Bancas, humildade e trabalho, Xavier Pneus com o melhor preço em pneus do estado da Paraíba, vem trabalhando a equipe do CRB com o goleiro, o goleirão lá do CRB, deve estar saindo jogando lá no campo de defesa. Enquanto isso, aperta o Souza. Vamos lá, Marcelo. Fez um lançamento para Bambu. Tá chegando, ataque. Bola que vai, bola que vem. Se recompõe muito bem a equipe do CRB. Vem saindo jogando lá o Pedro. Tá torcendo a gritar. Eu acredito ainda. Vamos tentar acreditar. Vamos acreditar. Capricha, meu filho. Olha a falta batida. Iranilson bateu. A bola passou, sobrou. Tem mais homens do CRB. Mas desse jeito aí fica difícil cobrar uma falta dessa. Pelo amor de Deus. Em bola com o Souza. Entra, sai jogando aqui, Iranilson. Ele é 9 minutos. Ninguém não. Não joga nada pra aqui, não. Prejudica o time do Souza. Não joga nada, não. Prejudica o Souza. Aí. Eu temia por esse isso, viu? Acréscimo. Joga nada, não, que prejudica o Souza. Acréscimo já foi com intenções de prejudicar mais ainda o Souza, porque tá com um amigo. A situação é complicada, viu? Eu acho que a gente tem que explicar isso com muita cautela. Muita cautela, porque nós formamos opiniões. E quem forma opinião não pode estar cuspindo em microfone falando que não deve. O que aconteceu? O que aconteceu que o jogo vinha na sua normalidade. E na normalidade, de igual para igual, o Souza estava jogando de igual para igual com o CRB. Só que, por conta de uma situação criada, segundo os jogadores do Souza Sport Club, pelo senhor Barrocas, o treinador da equipe do CRB, do qual entregou o jogador Veraldo por ter feito atos obscenos segundo o Barroca, e o senhor Bruno foi na pilha do senhor Barroca. E aí, com o jogador a menos, com o adversário Série B, um adversário muito complicado, o mentor com o Bruno Monteiro, que aconteceu isso com o Souza, prejudicou o time do Souza. Todo mundo viu, né? Todo mundo viu. Se o Souza tivesse de igual para igual, talvez estivesse vencendo. Aí também é fácil demais, né? Aí é fácil demais. Aí é falta em favor do CRB, numa penetração muito rápida ali na entrada da área, Bonito. Pode sair até o terceiro. Agora o Souza, aquela coisa. se descontrolou, porque o time tem que ter calma, tem que lembrar na nossa decisão domingo contra o Botafogo, né? E é complicado, tem que botar as barbas de moio com esse pessoal que vem da Federação Paraibana de Futebol. Tem que botar as barbas de moio com essa turma que vem da Federação Paraibana de Futebol. Vem só para prejudicar o Souza. Falta apenas 2 minutos, o Souza deve segurar o jogo e já se preparar para o jogo domingo. Felizmente tem. O Barroca já desceu para o vestiário, Inácio. Ele já não está mais no estádio. Barrocas está na dele, ele fez a confusão. Já desceu para o vestiário. O Barrocas, ele fez a confusão, chamou esse Bruno Monteiro, ele não viu, ele foi na palavra do Barroca, que expulsou o Veraldo. O Barroca fez a dele. Está saindo ganhando. Agora, esse Bruno Monteiro, ele para não pisar os pés nem Souza, esse cara. Ajudou o CRB. Ajudou o CRB. Explodiu da defesa e agora vem com o CRB tentando mais um gol. Nessa situação, o Souza com 10 jogadores, um a menos, contra uma equipe de Série B. E já tinha acabado a partida. Que mais com esses problemas de arbitragem. E aí, juntando tudo isso aí, logicamente, fica desfavorável para a equipe do Souza. Lamentavelmente. E é isso que proporciona. Ele vai acabar. Vai trilar o apito, o Pito tá com a bola nas mãos. Acabou. Agora aí, ó. Agora esse picareta recebe a proteção da polícia. É? Pois é. Aí, ó, a tristeza aqui dos jogadores, né? A revolta é com o seu Bruno Monteiro. A torcida reconhece, aplaude os jogadores, foram heróicos, lutaram quanto puderam, quanto tiveram força, fizeram a sua parte. Deixa eu ver aqui o jacaré. Aqui não tem árbitro de vídeo. Ele disse que viu no vídeo que o cara fez a obscena pro treinador. Aí atrapalhou o nosso trabalho, pô. É uma vergonha pra Paraíba esses árbitros aí. Olha, mais imoral ainda, viu? É mais imoral ainda quando o seu Bruno Monteiro diz que viu no vídeo e tem árbitro de vídeo, tem alguém auxiliando ele aqui. Agora os jogadores do Souza partem para cima do seu Bruno Monteiro, né? Porque é picareta esse cara. Eu dizia no jogo Souza e Campinense, né? Ele dizer, meu caro Guimarães, ele dizer que viu no vídeo que o jogador Veraldo fez gesto obsceno por o Barroca. O Barroca estava conversando com ele todo tempo. Rapaz, o que eu tenho pra falar nessa noite aqui foi uma covardia que fizeram com a gente. Eles sentiram o ritmo da nossa equipe, a gente jogou de igual para igual com a equipe de Série B. Na verdade, a gente terminou o primeiro tempo melhor, com mais volume, ações de ataque. Aí chega no início do segundo tempo, a gente também vem no jogo, aí o quarto árbitro, não sei quem foi, faz uma covardia dessa com a gente dentro da nossa casa. Estraga, que era para ser uma festa para a nossa torcida, mas a nossa equipe foi muito guerreira, lutamos até o final. Sabemos que é muito difícil já jogar 11 contra 11, imagino com um a menos contra uma boa equipe também do CRB. Mas a gente já tem uma final no domingo e vamos preparado porque a nossa equipe é forte, já mostrou isso em vários momentos. Tá aí, meu caro. Parabéns, Danilson. O doutor Jorge, parabéns. Danilson, complicado. Toda vez o Souza é prejudicado. Agora, com esse Bruno Monteiro, que o jogo não aconteceu contra o Campinense, ele chega aqui e fala, pronto, tá a mesma coisa. Não posso falar nada antes de ver ali o lance, né? Eu não sei como foi a expulsão de Veraldo ali, vamos analisar, mas se Veraldo não fez nada, isso aí não existe, né? Expulsar o nosso jogador, onde a gente estava bem na partida, empatando o jogo até os 30 minutos, 35 ali do segundo tempo. Mas, felizmente, aconteceu. Agora é levantar a cabeça, agora a gente tem uma decisão aqui no domingo, descansar, para que a gente possa chegar aqui e fazer uma boa partida. Aí o Iranilson falando aqui aos ouvintes da Rádio Dito FM. Pra você, nossa cobertura intensa aqui, mostrando tudo. Agora não joga nada no. Joga nada em jogador não. Joga nem nada não, gente. Trabalha, prejudica. Prejudica, né? Agora isso. Os cabas estão pedindo pra jogar. Quem roubou não foi os jogadores. Quem tirou, prejudicou o jogador do Souza foi o seu Bruno Monteiro, da Paraíba, né? Foi uma noite de muitos horrores aqui pro Caba ver. É tanto que o Veraldo se revoltou atualmente, principalmente com o Barroca, que foi dar um treinador, acaba que disse que é treinador de alto nível, fazer esse tipo de picaretagem aqui. Tá aqui, nós estamos no aguarde. O jogo acabou. Sentimento de revolta, né, Rafael? O cara trabalhar desse jeito e ser roubado dentro de casa. aí não é por o Magalhães não, que foi na dele. Por um hábito da Paraíba dizer que viu num vídeo o cara fazer um gesto obsceno pro técnico Barroca. Vanis, não consegui tirar no Paraibano. Que a meta qual era? Quem apitou o primeiro jogo da final aqui? Esse picareta. Esse picareta aqui? Que foi ele que apitou o primeiro jogo contra o Campinense. Você viu o que ele fez contra a gente. Entendeu? Aí ele vai se vingar porque não tem condição de apitar a final do campeonato. Nenhum tem condição de apitar a final do campeonato. A se vingar fez essa palhaçada aí que você viu. Tá aí. É a revolta completa de toda a comissão técnica. Agora, parabéns a este time do Souza. E convocar você, torcedor, domingo, pra gente invadir o Marizão. Não tem boquinha não, domingo vamos invadir o Marizão. É, pra dar apoio a esse time que foi guerreiro, tá sendo guerreiro, foi garfado mais uma vez na Copa do Brasil. Esse é o sentimento de revolta. E os caras ficam ali, ó, não sai, né, doutor Joane? Agora acabou, vamos mais pra essa coisa de violência não. Vamos acabar, né? Já era. Já era, já era. Eu tô aqui no aguardo enquanto vocês já batem a bola aí. Tô aqui no aguardo. Aí. Ah. O pessoal do Choque aqui até pede pros jogadores do Souza ir pro vestiário, porque enquanto ele estiver aqui, a revolta é grande. Diretor Tardelli. Revolta não é por menos, né? Eu acho que pra tirar o dinossauro dentro do estádio de Marizão não teria necessidade disso. Acho que nós montamos uma equipe forte, viemos pra brigar pela classificação, infelizmente... O regra 3, que quis nos tirar na semifinal do campeonato estadual contra o Campinense, não conseguiu. Conseguiu hoje. É claro que ficou nítido a situação que fizeram para tirar a equipe do Souza dentro do Marizão. Mas é levantar a cabeça dos meus atletas, tentar esclarecer o que foi acontecido hoje, virar a chave para que a gente possa brigar pelo título no próximo domingo. Que a arbitragem não interfira no resultado. Deixa o clube jogar, que vença o melhor, o espetáculo. Tem que ser para a torcida, não há para querer aparecer mais que os atletas. Então, tá de parabéns minha equipe, tá de parabéns a equipe do Souza. Agora, deixa o Souza jogar. Deixa o Souza jogar, não vem interferindo no resultado. Aqui dentro não, que vença o melhor. Então, tá de parabéns meus atletas, espero que a chave vire e que a gente possa brigar pelo título no domingo. Tá aí, Tardelli, é verdade. Tardelli. Enquanto isso, a arbitragem fica ali no meu campo, né? A coada, né? Fica a coada, é com vocês aí na cabine. Amanhã eu reforço todos os nossos anunciantes, agradecer a todos os anunciantes que confiam no programa Líder Esportivo, que confiam na nossa jornada esportiva. É com você, Ricardo, é com você, doutor Joânio. Valeu, torcedor brasileiro, tá aí. Resultado desfavorável à equipe do Souza, 2-0 em favor da equipe do CRB. O Souza eliminado da Copa do Brasil, segue em frente à representação do CRB. Info Souza. É, rastreadores, 13 anos de confiança e credibilidade. Farmácia Santa Luzia, farmácia da família Suzense e Prefeitura de Veirópolis, a Serra Branca do Futuro. Fico Autopeças, a certeza do seu melhor negócio. Isso é bons sorvetes que alimentam. Doutor Sandro Soares, fisiatria clínica em Catolé do Rocha. MA Fogão Estudo para Fogão Ventilador. Centro Cardiomed faz bem ao coração do doutor Vinícius Kelly e Gustavo Ney, que atende no Complexo Hospitalar Santa Terezinha. Cachaça, Serra de Areia, 100% natural, melhor do Brasil, Mundial Cunha, maior loja de batalha de limpeza do setor paraibano, Armazém Paraíba, tudo em móveis eletrodomésticos, ninguém faz igual, produtos Isis gostoso, como viver bem, peças para vans, picapes e caminhões, é Nadino Diesel, Super Félix, o cliente em primeiro lugar. Já via pneus com o melhor preço em pneus do estado da Paraíba, vendedor Márcio das Bancas, humildade e trabalho. Também com o apoio da Estebon Sorvetes que alimentam o escritório de emplacamento São José na cidade Sorriso. Vamos agora com a opinião final do comentarista da palavra verdadeira, doutor Joelho. Meu caro Estremece, Inácio, o meu competentíssimo Kerlin Souza, Paulo Ramon, essa equipe maravilhosa, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que parar e bater palmas. Bater palmas a esse clube chamado Souza Esporte Clube. Essa equipe que, de forma maravilhosa, de forma extraordinária, de forma resiliente, nos mostra que, assim como no futebol, é na vida. Que as pessoas podem até não acreditar em você, mas quando você acredita no seu potencial, você pode fazer algo diferente. E o que eu vi aqui hoje à noite, eu não vou falar do placar. O placar foi 2-0 para a equipe da CRB. O placar não me interessa. O que me interessa é o que a gente viu. O que a gente viu. Presidente, está dando aqui, doutor Joel. Fala. Todo o vestiário aqui, o presidente. Presidente, mais uma vez, sou prejudicado, presidente. Vai de acena aí, programado. O presidente da comissão de ar, que escalou o Bruno Monteiro. Tinha muito trato para ser escalado. O que é Bruno Monteiro? Que prejudicou a atitude do gabinete aqui. Por quê? É ruim da comissão de ar, ele está lá em cima, Arthur. Pega ele ali, bonito. Está aqui. É a revolta do presidente com o seu Bruno Monteiro, junto com o seu Barroca, que montaram um esquema e tiraram o jogador do Souza Esporte Clube. Vamos pra ele! Vamos pra cima dele! Aqui não tem boquinha não, aqui a verdade é clube. Muito bem, na cidade de Souza, agora são 21 horas e 48 minutos. Acho que nós perdemos o contato com o pessoal lá no estádio Antônio Maris. Paulo Ramon está aqui tentando reconectar, né, para a gente poder encerrar a jornada esportiva de hoje. Mas trazer aqui, Paulo Ramon, outros resultados que acontecem ou aconteceram nesse momento, né? Mais cedo, Madureira perdeu para o Águia de Marabá, que se classifica. Vila Nova venceu nos pênaltis o Operário de Mato Grosso do Sul. Ceará venceu o Maranhão lá em São Luís. O outro Operário, esse aqui é de Santa Catarina, venceu por 2-0 o Capital. Souza perde para o CRB por 2-0 aqui. Neste momento, o Amazonas vai perdendo para o Figueirense 1-0 e vai se formando esse confronto, CRB e Figueirense. Misto e Novo Horizontino. O Novo Horizontino vai ganhando por 1-0. Barra de Santa Catarina e América Mineira empatada em 0-0. Sport de Recife, no Recife agora, está perdendo para o Anápolis de Goiás. É jogo que está com 15 minutos do primeiro tempo. E o Tunaluso vai vencendo o Juventude por 1-0. São jogos que estão acontecendo ou aconteceram na Copa do Brasil hoje. Temos também pelo Campeonato Brasileiro, mais cedo o Remo venceu o Fluminense. Aliás, o Remo perdeu para o Fluminense pelo placar de 2-0. Vasco em São Januário venceu de virada o Palmeiras por 2-1. Neste momento, já próximo finalzinho do jogo, São Paulo, do meu amigo Anderson, que está lá no Marizão, está vencendo o Chapecoense por 2-0. Inclusive o aniversariante, o Anderson, né? Ele está lá no Marizão, viu a derrota do Souza, mas está vendo a vitória do São Paulo hoje. E agora, nesse momento, o Grêmio vai vencendo o Red Bull Bragantino por 2-1. Vou fazer rapidinho aqui, Paulo Ramon, a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. O São Paulo é líder com 13 pontos, seguido do Palmeiras com 10, Fluminense também tem 10, Grêmio tem 9, Bahia, o quinto colocado, tem 8. E aí agora o Flamengo, Curitiba, Atlético Paranaense, Corinthians, Red Bull Bragantino tem 7 pontos na zona de rebaixamento. O Vasco saiu da lanterna agora, é o 15º, mas o Botafogo com 3, Remo também com 3, é o 17º e 18º. E na lanterna estão Internacional e Cruzeiro, cada equipe com 2 pontos. Encerrado a participação do Souza na Copa do Brasil 2026, uma situação, né, que contrariou bastante a equipe do Souza nesse momento. Por conta dessa situação aí, o Souza veio a perder aqui nos seus domínios, né, com um jogador a menos, uma expulsão para lá de questionável, mas é virar a chave, é entender agora que próximo final de semana e no outro final de semana é campeonato paraibano, é final, é buscar o terceiro título consecutivo na sua quarta final consecutiva. Botafogo e Souza, Souza e Botafogo, né, primeiro jogo que vai acontecer aqui no Marizão às 18 horas, 17 horas, né, Paulo Ramon? Domingo, aqui, às 17 horas. E aí, no próximo sábado, vai ser lá em João Pessoa. Daqui pra lá, a gente ajusta a questão do horário. Mas vamos lá, domingo é lotar o Marizão, é apoiar o Souza Esporte Clube. Mais uma final, a quarta final consecutiva do Souza, a terceira consecutiva contra o Botafogo. E vale salientar, nas duas últimas finais, Souza campeão diante do Botafogo, né? E agora mais um ano para a gente apoiar o Souza Esporte Clube. Ficamos por aqui, em nome de Fernando Pastel, pastel feito na hora, do jeito que você pedir, pastéis doces e salgados. Você pode fazer aquela mistura de queijo com calabresa, de frango com catupiry, carne com bacon, do jeito que você pedir, Fernando faz. Você liga, olha, DDD 83 99130 8508, lá na Praça Simão Afonso de Carvalho, por trás da Receita Federal. Muito bem, ficamos por aqui. Amanhã, às 11 horas da manhã, no Líder Esportivo, você acompanha tudo isso que aconteceu, né, com Ivone Inácio, Ricardo Brilhante e também Dr. João Hélio, aqui na Líder FM, 11 horas da manhã. Vou trazer aqui, Paulo Ramon, a última informação, rapidinho. O Red Bull Bragantino acaba de empatar o placar, o jogo, né? Então, o jogo aos 23 minutos do primeiro tempo. Grêmio 1, Red Bull Bragantino também 1. Isso aí, gente. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Até amanhã às 11 horas no Líder Esportivo. Programação ao vivo indisponível no momento. Voltamos em breve. Podemos estar em manutenção ou em um horário que não temos transmissão ao vivo. Automática do sistema de streaming. Esta emissora não está transmitindo ao vivo no momento. Pode aguardar ou voltar em breve. Programação ao vivo indisponível no momento. Voltamos em breve.